Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia aos nossos queridos ouvintes de São José dos Campos, do Vale do Paraíba e do mundo através da internet. Iniciamos mais um programa Vivência Espírita diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga em ondas médias em 750 kHz. A doutrina espírita vem nos trazer esclarecimentos sobre a natureza, origem e destino dos espíritos e suas relações com as leis morais, a vida futura e a vida por vir da humanidade, através dos ensinamentos dos espíritos superiores recebidos e coordenados por Allan Kardec. Vem também mostrar que a sobrenatural é apenas o natural não conhecido e não explicado. A doutrina espírita nos traz a alegria de vivermos, nos ensinando a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem também mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos, exemplo do nosso querido e divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, amigos do Vivência Espírita. Mais uma vez, pedimos licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Vamos agradecendo as casas espíritas, Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Também agradecendo a tenda de Umbanda Mãe Maria e o grupo musical Castelã, no apoio de sempre. Hoje, nós estamos aqui com o nosso convidado especial. Especial mesmo, né? Parece que para quem não sabe de nada, não é especial, mas para quem sabe é especial mesmo. Maurício Tomé, nosso irmão. Por que que eu falei para quem não sabe nada, não é especial? Porque o Maurício está sempre aqui e fala, por que que o Maurício é especial se ele não sai daí do programa Vivência Espírita? É, mas depois que vocês escutarem hoje o que nós vamos falar, vocês vão ver que corremos muito risco de não ter ele por aqui encarnado, né? Só, podia ser que ele viesse só dar uma mensagem através do Ari Rangel, né? Então, aí, sem querer já entrar em qualquer assunto, mas quando a gente fala assim, poderia não estar aqui, a gente lembra que num domingo nós fizemos um programa, tiramos fotografia junto com o Dodô, que estava aqui todos os domingos, e no outro domingo nós não podemos tirar mais, porque ele tinha partido para o plano espiritual. Então, quando o Dodô quer se comunicar agora, só através de mensagem mediúnica mesmo, que ele aparece aqui no programa. Então, a nossa vida é muito curta, nossa vida é muito... deve ser bem vivida, deve ser bem aproveitada, deve ser bem amada, né? Deve ser bem compartilhada com os amigos, com a família, com tudo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E é isso que nós vamos conversar aqui hoje, conversar sobre a experiência do nosso irmão Maurício Tomé. Por isso que é especial, é a pessoa especial que está com a gente aqui hoje, porque nós torcemos muito para ele ficar aqui. Torcemos, porque segurar não tinha jeito, né? Fizemos muita reza brava para ele. Torcemos muito, pedimos muito, oportunidades. Eu acho que se ele for contar essas vibrações que nós fizemos para ele ficar... ele não vai morrer tão cedo, porque o tanto de dívida que ele tem para acertar aqui agora vai demorar muito, muito tempo. Deus vai falar, não, isso daí tem que ficar mais tempo aí, porque senão ele vier para cá vai dar muito trabalho. Exatamente. Então, o tema de hoje é fé, experiência na prática, com Maurício Tomé. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Tem o Facebook e tem o WhatsApp também, que o Rodrigo vai passar para vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Super Rádio Piratininga. Bom dia para você que está nos escutando na Rádio Online Vivência Espírita. Um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa também será reprisado durante a semana, todas as terças, quinta e sábado às 8 horas. Esse mesmo programa que a gente está fazendo hoje vai ser reprisado. Então, quem perder esse programa pode ouvir ele de novo, só baixar o nosso aplicativo do Vivência Espírita. Então, é muito bom estar com o Maurício aqui hoje, né? Então, a gente também passou um sufoco junto com ele, não foi só ele. E realmente, a gente está muito feliz, estamos muito felizes

fé, dois pontinhos, experiência na prática. E nós estamos aqui com o nosso grande e querido amigo Maurício Tomé, consultor e empresário do Mastermind, é administrador de empresas e que hoje vem mostrar para a gente na prática a sua experiência sobre a fé. Bom dia, Maurício Tomé. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge, Rodrigo, amigos aqui que dão suporte. O nosso querido vereador Petit, que está aqui conosco. Acabou de chegar, né? Acabou de chegar, nosso vereador. Parabéns. É muito bom estar aqui. Eu pedi demais para poder estar aqui. Quem é do grupo lá do WhatsApp sabe o quanto eu pedi. E eu estou muito feliz porque Deus me concedeu. E é realmente uma dádiva. Eu estou desfrutando uma segunda oportunidade mesmo. Mas você não fez que nem aquele palestrante espírita, que ele marcava as suas palestras para 2-3 anos, porque falou, olha, Deus vai saber que eu tenho esse compromisso e não vai me tirar antes, né? Você não fez isso, não, né? Olha, tá aí uma boa dica para eu continuar adiando a minha partida. Bem, eu descobri que eu sou muito apegado à vida. É. Se eu posso dizer, de cara. Então, esse negócio de, não, nós somos espíritos, eu sou desapegado, lá vou continuar a minha vida, é banana. Pelo menos para mim, nada disso não. Eu pedi muito, muito, muito para ficar e sou grato demais a Deus pela oportunidade que eu estou tendo. Quer dizer que você não tem medo da morte, então? Olha, esse negócio de medo... Não. É porque tem o pessoal que fala, eu não tenho medo da morte, eu tenho paura da morte. Porque isso em italiano significa muito mais medo, né? Eu lembro do mesmo passado do Chico, né? Que fala que chegaram pra ele e falaram, Chico, pô, você defende tanta vida além da morte, né? Mas por que, que você vai lá e toma remédio? Né, já que você defende que a vida é tão boa assim, né? Aí ele falou, ó, a vida é boa, defendo mesmo, né? Mas eu levei tanto tempo para chegar aqui, tem uma fila tão grande para chegar aqui, tenho tanta coisa ainda para fazer, que eu tenho que valorizar o tempo que eu tenho aqui e prolongar o máximo possível para conseguir cumprir o que eu tenho que cumprir nessa missão. Eu tô junto nessa. Não, essa é aquela piadinha, né, Jorge? A do Haroldo Dutra, que ele contou aí também, do Chico, é o seguinte, perguntaram para ele o que gostaria que escrevesse na lápide dele, na lápide do Chico. Ele falou, aqui já é Chico Xavier, há muito contragosto. Entendeu? Então, esse negócio de morrer, a gente sabe que vai morrer, mas também não precisa ser agora, né? Sem pressa. Não precisa pressa, né? Uhum. Mas também nós estamos aqui com o vereador Petit, né? Que foi o segundo mais votado com 9.961 votos. É voto para Dedéu, viu, Jorge? Muito voto. Nós ficamos grudados na internet desde a hora que acabou as eleições. Desde antes, né? Mas desde a hora que acabou as eleições, só acompanhando e vendo feliz. É muito legal quando a gente tem a expectativa de algo e a expectativa para nós era aquela mesmo. E a expectativa se confirma em cada vez que passava uma parcial ali na internet e a gente via que o Fernando, por exemplo, tinha voto, tem voto na cidade inteirinha, em toda a cidade ele tem voto. Então, isso é porque não tem rejeição e eu sempre digo para todo mundo, um vereador, um político, ele não ganha eleição na campanha, ele ganha eleição no mandato dele, um vereador que já é vereador. Então, Fernando sempre foi o mesmo, era o mesmo, é o mesmo e continuará sendo a mesma pessoa de sempre. E é isso que faz com que ele consiga essa popularidade na cidade por causa do trabalho que ele desenvolve. Tudo bem, Fernando? Bom dia, tudo bem, Jorge? Bom dia, Rui. Bom dia ao meu grande amigo aqui, Maurício Tomé. Graças a Deus você está aqui, né? A gente acompanhou. De vez em quando eu dava uma ligada para o Maurício, ele estava lá firme e forte ao telefone, né? Quem ouviu o Maurício não sabia, não sentia a gravidade que era a situação dele. Mas graças a Deus está aqui, brigou, lutou muito, né? Rezou muito e realmente tem muito o que fazer aqui ainda, né? O Maurício é uma grande pessoa, é super conhecido em São José dos Campos e também tem a sua família, né? Então, muito legal coincidir de eu vir aqui agradecer, né? Agradecer aos eleitores e encontrar um grande amigo aqui do lado. Bom dia ao Rodrigo, bom dia, deixa eu ver se eu não erro, é Camila, sua esposa? Camila, bom dia Camila, tá lá, a Graça. Político não pode errar o nome. E o Inácio, desculpa aí, deu um branco no Inácio. Político não pode errar o nome de ninguém. Não pode errar o nome. Se errar, eu voto a menos. Quando erra, fica passando uma vergonha, viu? E bom dia a todos os ouvintes, obrigado aqui pela... pela chance de participar aqui nesse domingão. Queria também falar que o Fernando está aqui, não é por causa de ser político ou por causa de ser nada. O Fernando faz parte do programa Vivência Espírita a vida toda. Desde que o programa foi iniciado. Não aparece aqui justamente para não misturar as coisas, às vezes, não achar que ele está aqui para ganhar alguma coisa. Então, não foi daqui que o Fernando saiu eleito, não. Né? E foi o primeiro a tirar o programa do ar. Também. Marcante. Mas a gente tem que ter um atenuante, porque ele era sozinho naquela época. Agora tem um monte de gente. Naquela época ele era sozinho para resolver tudo nos bastidores, né? Então o Fernando está aqui como amigo e como um dos integrantes do programa Vivência Espírita desde o início, né? Então ele está aqui por isso. Nós aqui no rádio nunca falamos em nada de fazer campanha, de ficar falando o nome, nem nada. Respeitamos todos, como o Fernando também respeita. Mas ele é daqui do Vivência Espírita, por isso que está aqui exatamente para agradecer mesmo os eleitores, as pessoas que escutam o nosso programa, que votaram no Fernando. Os que não votaram também podem botar fé que ele é a mesma pessoa de sempre, não tem problema não. E o bacana de tudo isso, né, Fernando? Que a gente correu demais, né? É muita corrida, né? O Jorge falou tudo. O trabalho que faz chegar esse resultado. O trabalho durante os 4 anos que a gente exerce com a ajuda da assessoria, de amigos. Mas a campanha ela serve para levar seu nome até aquele finalzinho que tem pessoas que eu quero votar naquele rapaz, mas não sabe. Então a campanha ela fecha com chave de ouro. Sem a campanha a gente não chega num resultado desse. E os 4 vereadores mais votados, eles têm um trabalho já... há muito tempo, né? O caso da nossa querida amiga Dulce, né? Rita, até quando eu falo, né, converso com os amigos, a Dulce, logo no começo da apuração, a Dulce já estava com 7 mil votos, a gente estava com 3.400. Quando faltava 10% das urnas para serem abertas, a gente chegou a 225 da Dulce. Aí começou o WhatsApp, né? Os amigos, vai passar. Eu virava para meus amigos e falava, na verdade eu estou olhando para trás para ninguém chegar. Deixa aqui no segundinho, já tá bom. Porque eu até falo, né? Se tinha alguém para ficar na nossa frente que eu fiquei muito feliz, que admiro demais, é a Dulce. A Dulce é uma grande companheira, trabalha sério, é político assim que a gente precisa. Então, ali fechamos com chave de ouro, muito bacana que o nosso prefeito ganhou, e 2 do PSDB sendo mais votado, e o Rui, que acompanha, o Rui que faz as nossas prestações de conta, isso vai ser público, já foi público, são os 2 eleitos, né, os vereadores que estavam concorrendo à reeleição, que menos gastaram em suas campanhas. Os 2 primeiros foram os dois que menos gastaram. Isso é legal frisar, porque essa campanha agora de 45 dias, uma das características é essa. O gasto é bem menor, não tem como fazer o mesmo gasto de 4 anos do passado. Mas a corrida é maior, né? A corrida o tempo é curto, né? Algumas pessoas falavam, você não veio aqui, viu? Mas eu votei. Mas não dava para ir todo mundo. E o legal é que não foi só em São José. A gente vê isso nas cidades, regiões, Jacareí também teve uma mudança brusca na gestão. São Paulo. Sim. Né? Então, assim, eu acho que São Paulo vai mudar muito com a entrada do Dória também. Então, assim, eu acho que a gente vai ver muitas mudanças boas a partir do ano que vem, graças a essas mudanças que vão ter na política. Sim, hoje, agora aqui, a gente não está mais fazendo campanha. Então, eu estou falando para todo mundo que eu encontro, muita gente pergunta, o que você acha do Felício, né? Você acha que ele vai ser um bom prefeito? Eu estou apostando muito que ele vai ser um grande prefeito, uma pessoa preparada, diferenciada, inteligente no bom sentido, né? Eu acho que ele vai ter uma organização nova de prefeitura. E funciona a campanha que ia diminuir o secretariado, vai ter entre 8 e 9 secretariados, e eu tive essa confirmação com a pessoa de dentro do PSDB. Então ele está trazendo um novo modelo de gestão para a Prefeitura de São José dos Campos. É isso que é preciso. Hoje, o homem público que vai comandar uma cidade, um governo, ele tem que trazer... ser um bom gestor. E essa aposta na eficiência, porque... Mais com menos. Mais com menos, e a crise no Brasil está aí, né? Falaram que era uma marolinha passou e já veio tsunami. Se o governador, né, o prefeito, no nosso caso aqui, não for responsável em saber gerir a economia, a gente vai ter uma cidade quebrada. Isso, eu acredito muito que o Felício vai conseguir transformar São José dos Campos, fazer voltar a crescer a nossa cidade. Fernando, agora eu fiquei meio decepcionado com as pesquisas, né? As pesquisas sempre. Porque as pesquisas falavam que eu ia dar uns 50% para lá ou para cá, mas foi lá para 64%. O pessoal estava achando que era mentira. O pessoal fala, mentira esse negócio dessa pesquisa aí, o rapaz não tá com 50% nem nada aí, estava errado mesmo. Estava errado mesmo. Tem um amigo que faz pesquisa em São José dos Campos, um grande amigo que nos ajuda muito, né? Até não falo o nome aqui, mas ele vai a campo, ele tem uma empresa de pesquisa e ele já me contava um pouquinho do que aconteceu aí, eu já sabia, não os 63% não, mas um geral, o desenho quando o Felício apareceu em terceiro, ele falou, apareceu, mas aí da próxima já vai dar isso, e realmente... Isso aí você falou na minha frente com ele. É, mas você viu? Eu estava junto. Né? Eu estava no telefone e aí eu passei para o Jorge, isso mesmo, e deu esse resultado. Eu acho que é complicado, né, as empresas de pesquisa, os institutos, eles estão errando muito, né? Erraram na última, na nossa de prefeito. Historicamente erraram quando a Ângela se tornou prefeita em São José dos Campos. Presidencial também errou. Não, é muito ruim isso. Inclusive, na última eleição, eles falaram que era 10% e não foi. Não, foi bem menor. É. E isso aí acaba atrapalhando, porque tem muita gente que, infelizmente, não escolhe o candidato. O voto útil, né? O voto útil. Ele quer votar em quem está ganhando. Às vezes ajuda você, ajuda o seu partido, às vezes não. Mas eu acho que deveria mudar um pouco. Talvez a pesquisa pudesse ser feita mais para metade, chegando perto da eleição não poderia mais. É, em São Paulo também deu um erro, né? Era primeiro turno, era segundo turno e de repente o Dória também disparou. Disparou igual aconteceu aqui. Mas, quem sabe algum dia, a regra eleitoral para a campanha já mudou e me agradou muito. É lógico que tem que ter uns acertos, né? Nem tudo é perfeito, mas particularmente me agradou muito por causa de gasto, profissionalizou a campanha. Daqui a pouco a gente estende isso para outros meios ligados à campanha política, para que a gente possa ter cada vez mais uma campanha perto da perfeição. Bacana. Oi. São 8 horas e 22 minutos. Vamos. Fala. Então, Rodrigo, tem alguma coisa para passar aí? Tem sim. Aqui a Adriana Fernandes, que está perdendo bônus horas, é claro. Mano, bom dia, amigos. Um excelente programa e um grande abraço a todos, especialmente para o Maurício Tomé. Ela já faltou no outro, mas parece que aconteceu alguma coisa hoje. Aconteceu também, um acidente com ela, né? Ela gosta muito de animais. Nossa. E um animal estranhou, né? Um cachorro estranhou e dilacerou o braço dela. Nossa. A mão que ela precisa trabalhar com a mão direita está toda inchada, levou. Nossa. Ponto. Faz parte, né? Faz parte. Mas a gente está vibrando por ela. E o Ari Rangel também mandou um bom dia, queridíssimos irmãos vivenciano. Quanta alegria podemos ouvir em alto e bom tom nosso querido Maurício, que recentemente passou por essa difícil experiência, mas diplomado com louvor, hoje vem nos ensinar e compartilhar a sua fé inquebrável. Que Deus ilumine sempre, irmão, um forte abraço. E a Ieda também mandou um bom dia a todos do Vivência, gostaria de participar do sorteio do livro. Legal, então para participar do sorteio, basta responder a pergunta: você já exercitou a sua fé na prática? Então a gente vai sortear dois livros. Que não é espírita. Então, são dois livros do Robson Rodovalho e Jamil Albuquerque, chamado Os 12 Segredos de Jesus. Então não são livros espíritas, não, né, mas não. Falam sobre as chaves secretas para uma maior compreensão da vida. Então a gente vai sortear esses dois livros para vocês. Que o Roberto... que o Maurício Tomé trouxe para a gente para que nós possamos sortear para os nossos ouvintes, né? Legal. Então, só responder: você já exercitou a sua fé na prática? Então entre lá, manda ou ligue para nós no 12-3941-9750 ou 12-3942-9750 para participar desse sorteio, ou respondendo aqui pelo WhatsApp e pelo Facebook, a gente já postou, tá? Não, só para falar dos livros, é que o Maurício, como outras vezes, ele já esteve aqui falando sobre o Mastermind, né? Aí, acertou a falar Mastermind agora, né, Jorge? Não, é porque eu agora estou meio, assim, americanizado, né? Porque eu estou torcendo agora para Hillary ganhar a eleição. Hillary Clinton. Então eu estou dando, disfarçando, porque na realidade mesmo que lá é Mastermind, não é Mastermind, não. É Mastermind, é o que está escrito lá, né? Igual o pessoal, eu não sou obrigado a falar inglês, eu sou brasileiro. Então o Maurício já esteve falando sobre isso, e esses dois autores aqui são exatamente os fundadores, Maurício? É o Jamil Albuquerque, que é coautor junto com o pastor Robson Rodovalho. Uhum. Ele é o presidente do Mastermind no Brasil. Uhum. Então, ele dirige o Instituto de Albuquerque, que detém os direitos dos treinamentos que Napoleão Hill criou nos Estados Unidos e a gente representa aqui no Vale. Certo. Então ele teve em São José no encerramento de uma das turmas da gente, lá no Novo Hotel, uma semana antes de eu ter aquele problema lá com a vesícula e ser internado. Ele fez a palestra, foi maravilhoso. Eu adquiri alguns livros, eu estou distribuindo, alguns eu estou vendendo. E esse livro aqui, ele fala da liderança de Jesus. Uhum. Então, ele tem aqui 12 segredos da liderança de Jesus. Então, qualquer pessoa, ele não está focado na igreja onde eles frequentam. É para qualquer cristão que queira geral, né? Aprender um pouco do que Jesus tem para ensinar para a gente sobre liderança. Nós estávamos falando aqui antes, estava lembrando do livro Monge Executivo, também, que foi um best-seller, né? E no Monge Executivo existe N passagens que ele cita a liderança de Jesus para a gente colocar em prática. Então, é interessante que os anos passam, né? Os séculos passam. Mas quando a gente quer algum exemplo mesmo para qualquer tipo de coisa que a gente mais quer imaginar, a gente vai atrás de Jesus. Nós estamos falando aqui de empresários, né? Nós estamos falando de pessoas que desejam progredir e como liderar, né? E Jesus é o exemplo também. Jesus, né? Quando a gente pensa em Jesus, a gente só fica pensando na fé, né? A gente só fica pensando em querer a salvação. Né? Mas a salvação também está nos negócios também. E Jesus também dava essas dicas. Então é exatamente isso que a gente encontra nessas passagens. E tem também o Alberto Cury, viu, Jorge, que é escritor católico. E ele está fazendo um livro sobre sobre os ensinamentos de Jesus de uma maneira fora da religião. Uhum. E isso está também criando até polêmica em cima dele, né? Porque ele está pegando os ensinamentos de Jesus e colocando na prática atualíssima, quer dizer, nos dias de hoje. Então, nós estamos vendo aí que os evangelhos estão mais atuais do que a gente pensa, né? Exatamente. E os ensinamentos de Jesus estão hoje prevalecendo em nossas vidas, né? E a gente só tem que lembrar que quando Jesus esteve aqui na Terra, a Terra já tinha quantos mil anos, né? E Jesus, quando a Terra apareceu no cenário do universo, ele já era Espírito Superior. Então, há 4 bilhões e meio de anos antes, Jesus já era Espírito Superior. Então, imagine o que é que essa pessoa fala nas entrelinhas para servir para a eternidade para a gente. Né? Por isso que cada vez que a gente pega as informações de Jesus, você tem coisas novas. Porque ele falava por parábolas, e muitas vezes não era por parábolas, falava diretamente, mas a nossa mente não estava preparada para alcançar aquilo que ele falava. A nossa mente só se prepara com o tempo, e com o tempo a gente vai vendo e fala, poxa, mas era isso que ele estava querendo dizer, Então é muito interessante. Esse livro novo que eu estou fazendo, que chama-se Fatos Polêmicos, Assuntos Curiosos, que André Luiz já tinha abordado, eu, no prefácio do livro, eu faço essa colocação, como os sábios passam as informações para a gente. E André Luiz, você vê, André Luiz chega agora aqui, no século XX, né, que é quando ele começa a passar as informações, ele usa os romances para passar as informações. E a gente pega os livros de André Luiz, quem lê só pensando que está lendo um romance, aprende muito pouco. Só vê uma novela ali. Mas nas entrelinhas, o que ele está colocando é coisas fantásticas que só lendo e relendo que a gente descobre. Poxa vida, então isso existe? Então isso é verdade? Então isso acontece? Quer dizer, cada sábio, ele usa uma metodologia para passar as informações. Mas a gente só vai adquirir essas informações ou assimilar essas informações conforme o nosso cérebro ir melhorando ou o nosso espírito evoluindo. Jorge, eu considero Jesus um espírito muito superior, porque ele, com poucas palavras, ele respondia um monte de questionamento das pessoas, né? Quando ele diz, olha, dai a César o que é de César, ele já respondeu para as pessoas que entendessem uma série de coisas. No seu último suspiro, que ele diz lá, pai, perdoar porque eles não fazem o que fazem, também é um sinal de sabedoria com poucas palavras, né? Só para poder complementar, eu que já li o livro e estou indicando, trazendo alguns aqui para sorteio, estou deixando também de presente aqui para vocês. O Jesus, ele fez uma coisa que todo líder precisa fazer. E Jesus, lógico, como o Jorge disse, né, com aquela condição espiritual dele, fez isso com maestria, que é conseguir unificar mentes totalmente diferentes. Se a gente pega os 12 apóstolos, eram 12 pessoas com formações diferentes, todos eram muito simples, e iam ter uma tarefa no futuro muito, muito difícil e para poucos, né? Levar o evangelho. Então ele conseguiu pegar um grupo de 12 pessoas, unificar dentro de uma de uma mente mestre é o que fala o Mastermind. Como é que você estabelece uma aliança de mentes em torno de um objetivo e conseguir colocar aquilo em execução, em prática. Então ele foi um líder exemplar e sem ter deixado uma linha escrita, hoje a gente está discutindo sobre ele aqui e em quantos lugares a gente não está recebendo essas informações. E sem autoritarismo, muito sem democrático, né? E é isso que importa pra gente. Deixa o Rodrigo falar mais algumas pessoas que estão ligando aí. Então, lembrando que a pergunta para o sorteio é: você já exercitou sua fé na prática? Então, o Marcelo entrou aqui, eu já pratiquei sim, em várias ocasiões. A Dora Reis, esposa do Jorge Reis, que sempre escuta a gente, mas ó, agora tá participando, legal, né? Mandou bom dia a todos, com muita alegria de ouvir a voz do nosso amigo Maurício, vibrando muito pela sua volta, beijos no coração. E a Ieda manda aqui: passei por uma prova muito, mas muito grande, e nela coloquei toda a minha fé, e a fé que me manteve forte e confiante. Legal, a Núcia entrou aqui no YouTube, vocês conseguem comentar também pelo YouTube. Ela falou: que alegria, Maurício, Jesus o envolva em muitas vibrações salutares. A fé move montanhas de desânimo, descrença, desmotivação pela vida. Parabéns por ter superado tudo isso. Gratidão a Deus pela vida. Legal, o Rick mandou um bom dia aqui também. Gosto assim de povo educado, legal. Obrigado pela participação. E também a Ieda aqui mandou: no momento da minha prova, o que me vinha muito na mente e me sustentava era essas palavras de Maria, mãe de Jesus, a Chico. Isso também passa. Legal, Ieda. Obrigado pela participação de todos aqui. É, tá vendo, Maurício? A Dora entrou aí pra opa, pra poder falar, porque ela dela, ela, quando todo mundo fala dos ouvintes do programa, ela falou: não, eu ouço da vida toda, eu nunca perdi um programa. É que eu não participo, mas aí por você, eu acho que ela entrou lá e se manifestou. Muito obrigado. E olha, não só a Dora, mas há muitos amigos que além de estarem participando conosco lá no grupo do Vivência no WhatsApp, me ligavam e deixavam sempre apoio. Alguns me visitaram, como o Rodrigo, né? O Rodrigo estava ali, né, em São Paulo, e sempre que ele podia dar uma escapada, ele me visitar lá no hospital. Muita gente foi em São Paulo. Eu vou aqui, ao longo do programa, agradecendo um a um. Legal, legal. Pô, e foi, assim, uma grande experiência, né, Maurício? Mas só comentar aqui, antes de deixar passar, que o Forcato também entrou aqui. Mandou um bom dia, pessoal do Vivência. Hoje é um dia de felicidade. Poder ouvir o Maurício é realmente uma grande alegria depois de todo o esforço que todos nós fizemos em vibrações para manter o Maurício mais um tempo entre nós. Parabéns, Maurício. Se tudo deu certo, é porque você mereceu. Mereceu ficar aqui trabalhando. Ótimo, mais. A história do merecer, eu escutei. Eu lá no hospital escutei um negócio de merecer da rádio aí que o Jorge falou. Ô, Jorge, relembre aí. Não, vamos para o nosso comercial, Jorge? Vamos. Mas é, esse negócio de merecimento, né? Não, quando a gente fala de merecimento, a gente acaba deixando as pessoas assim, às vezes até. Uma pessoa que está passando um problema, a gente fala, foi por merecimento, é muito arriscado, porque a pessoa ela fala, poxa, então eu não mereço, então eu tenho alguma coisa errada na minha vida. E às vezes o merecimento da gente é passar pelo aquilo que a gente tem que passar. Isso, né? Aí. O importante é você vencer aquilo, igual o que o Maurício passou não é para qualquer um. É. Agora, ele passou por isso. Agora, questão de merecimento é outra coisa. O merecer dele... Não foi, como é que você diz, o merecer dele não foi ele sarar, melhorar. O merecer dele foi passar por aquilo que ele passou. É. E conseguiu passar. Isso que é o merecer, né? E como o Alamar falava, poxa vida, se a gente for falar em merecimento, tinha gente que não ia morrer nunca na vida. Chico Xavier ia virar eterno. Irmã Dulce ia virar eterna, né? Madre Teresa de Calcutá ia virar eterna. Gandhi ia virar eterno. Jesus, coitado do Jesus, então ele não mereceu? Crucificaram ele? Entendeu? Poxa, se é questão de merecimento, você acha que Jesus merecia ir para uma cruz e morrer daquele jeito? Né? E se é por merecimento viver, então Jesus não mereceu viver. Tinha que ser crucificado e morto mesmo. Então não tem. Tem alguns, né, que aprontam tanto que não tem merecimento nem ficar vivendo aí, dando trabalho, né? É. Vamos lá para os nossos comerciais, mas dizendo sobre a peça Além da Vida, que acontecerá aqui nos dias 15 e 16 de outubro, sábado e domingo, às 21 horas. E domingo, sábado às 21 horas e domingo às 19 horas, no Teatro Colinas. Então, dia 15 e 16 de outubro, o pessoal que gosta de teatro, ó, Além da Vida, de Chico Xavier e Edivaldo Franco. Direção de Renato Prieto. Então, muito bacana, muito conhecida essa peça. E nós vamos sortear dois convites hoje. E estamos aguardando. Então, quem quiser ir no teatro, por favor, pessoal, liga e fala que está querendo ir no teatro. Vai ser um par de convites para quem ligar aí, né? É um par de convites, né? Então, vamos fazer o seguinte, quem ligar aí na hora do intervalo, é o primeiro que ligar e queira ir no teatro, por favor, né? Deixa o nome, os dois, o nome aí do casal, para a gente sortear para vocês. E qual horário, se for ao sábado, né? Porque tem dois horários. Se for horários, ao sábado, né? Ou ao domingo, ou no sábado ou no domingo, dia que quer ir, né? Só coloca aí, porque eu preciso levar para eles o nome de quem ganhar. Então, é no dia 15 e no dia 16 de outubro, sábado e domingo. Não vamos esquecer também que nós teremos a feijoada lá do Missionários da Luz também no domingo, a partir das 12 horas lá no Missionários da Luz, mas aqui na Casa de Repouso nosso lá na Rua Martins Pereira. E vai ter sorteio também? Sorteio de dois convites também para o casal. Então, esses convites, só os livros que não precisa, mas esses convites fala aí, olha, eu quero o convite da feijoada, aí eu quero o convite para ir no teatro, na hora que ligar aí no telefone 3941-9750, 3942-9750, né? Tem que ser no telefone, porque se for aqui no WhatsApp, aí a gente fica muito confuso, né? Olha lá, alguém já ligou lá. E nós vamos para o nosso intervalo comercial, colocando a música do Sérgio Santos, que é de um CD novo do Sérgio Santos. Ele tem um CD, Maria Doce Mãe de Jesus, Homem de Fé. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Inebriados com tanta beleza, com tanta paz, nosso coração se enche de júbilo e podemos divisar uma luz. Como que o... Chico, Chico, Chico, Chico Xavier. Chico, Chico, Chico, homem de fé. Chico, Chico, Chico, Chico Xavier. Chico, Chico, Chico, homem de fé. Por esse mundo passou um homem de tanto amor. Suas pegadas deixou pra outro seguir. Pregou tanta paz, deixou tanta luz. Dedicou sua vida ao Mestre Jesus. Chico, Chico, Chico, Chico Xavier. Chico, Chico, Chico, homem de fé. Chico, Chico, Chico, Chico Xavier. Chico, Chico, Chico, homem de fé. Muito perseguido, mas nunca desistiu. Seu amor foi maior do que a dor que sentiu. Quantos desesperados em sua porta bateram, suas mãos cheias de amor, ele sempre estendeu. Chico, Chico, Chico, Chico Xavier. Chico, Chico, Chico, homem de fé. Chico, Chico, Chico, Chico Xavier. Chico, Chico, Chico, homem de fé. Nesse plano aqui, sua missão terminou, mas sua marca pra sempre nessa terra deixou. Quando sentir saudades, faz assim como eu, cante essa canção que o Chico renasceu. Chico, Chico, Chico, Chico Xavier. Chico, Chico, Chico, homem de fé. Chico, Chico, Chico, Chico Xavier, homem de fé. Chico, Chico, Chico, homem de fé. Homem de fé. Chico, Chico, Chico, Chico Xavier, homem de fé. Chico, Chico, Chico, homem de fé. Homem de fé. Chico, Chico, Chico, Chico Xavier, homem de fé. Chico, Chico, Chico, homem de fé. Homem de fé. Homem de fé. Homem de fé. Homem de fé. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita. Nós estamos aqui com o nosso querido amigo, consultor, empresário do Mastermind, administrador de empresa, nosso grande companheiro de doutrina, Maurício Tomé. Maurício. Ô, Rui, deixa eu falar aqui, você fala empresário, eu acho que vai deixando ele exprimido ali, né? Você vai ver empresário, é isso, aquilo, porque. E não é falsa modéstia, não, né? Não. Porque. O Maurício, ele apareceu alguns anos atrás, ele apareceu lá no Grupo Castelã com um violão debaixo do braço, perguntando se podia cantar com a gente. Ah, sei lá quem que é esse rapaz aí, ele tá fazendo curso de aprendiz, aí começou, né? E foi naquela época que a gente tava começando o programa Vivência Espírita e tal, e aí de vez em quando ele tá ali naquele jeito quieto dele e tal, ele falava assim, Jorge, se vocês precisarem de mim aí, qualquer coisa, tá, pode contar comigo. Aí eu falava, pô, tá bom, muito obrigado, com toda a educação, muito obrigado, né? E aí, o que que acontece? Eu pensava assim, o que que eu pensava na minha cabeça? Eu falei, vai ver que ele, o Maurício conversa bem e tal, vai ver que ele, se ele quiser ir lá, vai ver que ele tá querendo ser voluntário, assim, mas não tinha tanta gente pra ser, né? Vai ver que ele tá querendo ir lá no programa pra ajudar a gente também, eu falei, muito obrigado, Maurício, como muita gente fala e tal. Aí, e sempre ele falava. Aí depois ele teve que sair do Grupo Castelã, né? Aí um dia, não sei quem estava conversando comigo, a pessoa falou, não, Maurício. Falei, que Maurício? Falei, Maurício, dono da Foot Company. Foot Company, aquela loja de calçado, né? Dono da Foot Company. Falei, mas que Maurício é esse? Falou, ah, larga a mão de ser idiota, Jorge. Maurício cantou com você no Grupo Castelar a vida toda. Eu falei, ele é o dono da Foot Company? Ele falou, eu falei, pô. E o rapaz perguntando se a gente precisava de ajuda, e eu nunca pedi ajuda para ele, correndo igual um maluco atrás de patrocinador, e ele oferecendo o patrocínio, e eu ali... Corri e fui lá na loja dele, falei, Maurício, nós estamos precisando de ajuda agora. É. Foi quando nós criamos o quadro, o momento, que era o momento Food Company, que hoje é o momento Gigavale, que é um momento de sucesso pra caramba, né? E o Maurício é esse cara, por isso que eu tô falando, a gente fica falando, ah, ele é um empresário, ele é não sei o que, ele não sei o que, você vai deixando ele meio encolhido no canto, né? Não, é que nada. Porque, não, eu tô falando assim, mas eu sei o que é que passa dentro dele nesse sentido, né, de ele não gosta de aparecer jamais em lugar nenhum. Quem faz ele aparecer é nós mesmo que estamos do lado. É, mas tem que fazer ele aparecer. Porque sabe o que acontece, Jorge? A gente precisa entender que pessoas boas também precisam ser ressaltadas para que aqueles ruins aprendam com as pessoas boas como é que tem que agir, né? Uhum. Mas uma das coisas que marcou demais a minha vida, viu, Jorge? Foi quando o meu filho faleceu. E as três pessoas que me acompanharam, que me deram uma aula, força, estão aqui. Um foi o Maurício, um foi o Fernando e outro foi você, né? Que estava lá com a gente. Eu não sabia o que fazer, quer dizer, estava perdido, fiquei meio abobado, porque a hora que chegaram falaram que seu filho faleceu, eu falei, puxa vida. Quer dizer, até você chegar, vamos dizer, botar o pé no chão, demora, viu? A gente fica, pô, mas peraí, o que que aconteceu? E vocês três estavam lá, me ajudaram com o WhatsApp aí, colocando a mensagem no ar, e depois tinha tanta gente no velório, no enterro do meu filho, que eu, sinceramente, como diz o Ari Rangel, não sei se tem velório bonito, mas o Dodô foi um velório bonito, um enterro bonito. Falei, bom, tudo bem, então vamos. Então agradeço aos três aqui, presentes, que me ajudaram naquele momento que a gente nunca espera que aconteça com a gente, né? Mas tudo bem. Deixa eu aproveitar também, né? Vocês estão falando do Maurício. A gente, de vez em quando, faz um chá beneficente para a farmácia comunitária, né? Tem que sustentar arrecadar fundos, que a entidade social não é fácil manter. E uma vez o Rui falou, eu vou lá no Maurício, vou pedir um prêmio, um brinde para ele, né? Tal, de repente volta o Rui com 12 vale-compras de certo valor alto ali, que quando a gente vai se olhar, agora vai correr o vale-prêmio do vale-compras do Food Compra. Aí é todo mundo querendo comprar a cartela, tudo. Então, também o Maurício sempre quietinho ali e tal. E o Rui falou, ele já, toma uns vale-compras aí. Depois você vem buscar. E foi um número elevado, assim. Quando chegou o prêmio, assim, todo mundo da equipe da farmácia, nossa, que legal esse prêmio aqui, bacana. E é isso que engrandece o nosso evento. A gente agradece o Maurício. E eu nem era tão amigo do Maurício como sou hoje, né? Ele nem nos conhecia tão bem, né? A entidade e tal. E ele ajudou e a gente fica muito grato que era uma grande ajuda. É. Mas, Maurício, o que foi que aconteceu com você? Que nós estamos falando, está todo mundo, acho que está até esperando. Está bombando aqui, entendeu? O que foi que aconteceu? Está uma correria danada. O que aconteceu foi o seguinte, eu descobri há um ano atrás, mais ou menos, um exame de rotina que eu tinha algumas pedrinhas na vesícula. O médico falou assim para mim, olha Maurício, isso aqui não é legal, pedra na vesícula é perigoso, ela pode ficar aí 20 anos não acontecer nada e no dia seguinte também pode acontecer alguma coisa. O perigo não é a pedra da vesícula, o perigo é a pedra entupir o pâncreas ou outro órgão, onde você, decorrente desse fato, você possa vir a falecer, porque pancreatite é uma coisa muito agressiva e a pessoa em poucas horas... Ela falece. E foi o que aconteceu com meu filho, né? Ele, praticamente em 24 horas, ele faleceu. É. E aí, o que aconteceu? Eu estava trabalhando já. Falei, bem, vou deixar chegar aí o período de férias. E isso é uma das coisas que uma das lições já que ficou aí para mim dessa história. Eu comecei o ano de 2016 trabalhando muito com Mastermind. Comprei a franquia aqui para o Vale. Formar a primeira turma depois de 5 anos sem ter turma aqui em São José foi muito difícil no ano de crise. E você tem que entrevistar muitas pessoas. Cada entrevista dura 1 hora, tem deslocamento. Você conseguir agendar outras entrevistas. Então eu tive um período de muito trabalho e acabei me esquecendo de mim. Então a primeira coisa é que a gente tem que respeitar o corpo. Às vezes você quer carregar o mundo nas costas. Tudo bem que eu estava muito empolgado, muito motivado. Mas eu deveria ter tido o tempo correto. Aí chegou no meio do ano, o Mastermind foi muito bacana. A gente conseguiu trazer o presidente aqui, né, em São José. Eu já emendei 2 turmas novas. Assim, terminando, começando em 10 dias uma turma e a outra em 15 dias após o término da primeira. O que eu pensei? Eu vou deixar para tirar essa pedra em dezembro agora. Ia ser nesse mês de dezembro. Mas não foi bem assim. O que aconteceu foi que naquela semana do feriado do aniversário de São José, na segunda-feira, eu fui para o Vivale. E aí aquela história, né? Você chega no hospital, o médico te dá um remédio para dor, manda você de volta para casa. Ou ele fala que você tem virose, ou ele fala que você tem que procurar o seu médico. Se naquele dia eu tivesse feito o exame de amilase, talvez eu tivesse sido internado, tirado a vesícula ali já... Na hora. Amilase? Tem um exame que verifica lá a quantidade de certas enzimas. Tá? Eu já tinha relatado que estava com a dor na região da vesícula. Às vezes a gente confunde, acha que é fígado, é tudo ali muito perto. Estava doendo muito. E eu fui embora para casa na segunda. Aí passou o feriado. Ao longo da semana eu liguei para o médico para poder agendar. Falei, bem, se tiver com problema mesmo na vesícula, eu vou ter que passar outra pessoa que tome conta lá do Mastermind para mim durante o período e tira essa pedra. Em 15, 20 dias estou de volta. Então já estava decidido a operar e tirar a vesícula, não esperar mais até dezembro. Aí quinta-feira eu fui em outro médico também, já estava cuidando do fígado. Tomei aquele ozônio, né, na veia, que ajuda a diminuir gordura no fígado, essas coisas. Sexta-feira, na hora do almoço, já não consegui almoçar no dia anterior, jantar, já estava em jejum. Sexta-feira entrei numa crise danada. Aí eu fui para minha casa medicado, O médico falou, se continuar essa dor, você vai para o hospital. Quando era mais ou menos umas 5 horas da tarde, eu levantei com uma dor que estava queimando até o espírito. Aí uma voz... Gente, olha, eu sou, como diz a Maria José lá do Jefa, comigo é preto no branco, eu não vejo, não escuto, mais ou menos assim. Aí eu tive a minha primeira experiência, vamos dizer assim, bem assim, efetiva, espiritual. Alguém chegou no meu ouvido e falou com ordem, ordem, me deu uma ordem. Maurício, vai agora, imediatamente para o hospital. E eu simplesmente, eu não fiquei alarmado, não fiquei assustado, surpreso, com medo. Ah, é um espírito. Eu entendi a mensagem, fui na hora. Eu não estava conseguindo guiar o carro, não tinha ninguém para me levar. Tentei ajuda com o vizinho não estava. Eu fui dirigindo o carro, assim, Deus levou o carro. Cheguei no hospital, eu não consegui nem deixar meu nome. Eu só deixei o documento, assim, em cima da mesa com a carteirinha do plano. E já fui para dentro com a maca. Isso era por volta aí de 5h30, 15 para 6. Até as 8 horas da noite... O médico de plantão, muito bom médico, os exames lá de rotina não estavam mostrando nada demais, apesar da dor ser imensa, ele pediu esse exame de enzimas. Aí até lembro que lá dentro do Vivale é terceirizado, né, a parte de laboratório. Ele determinou, falou assim, esse exame só vai ficar pronto amanhã. Ele falou, não, vocês vão ter que mandar para algum lugar, eu quero esse exame agora. E foi o que aconteceu, meia-noite chegou o exame, eu estava com pancreatite aguda. Nossa. E assim, estado crítico já. A dor era imensa. Todos os remédios, Buscopan, Biprofenid, isso aí não dava nada. Era dor, não aguentava. E aí a minha esposa não sabia o que era. Eu sabia porque naquele período de 2010, quando emagreci, eu aprendi a história do Dodô e de outros amigos. Aí eu tive que exercer uma coisa que a gente treina lá no Mastermind, que é o tal do autocontrole. Porque eu sabia da gravidade. Uma coisa é você ver os outros. Uhum. Outra coisa é você mesmo estar ciente do que está acontecendo. A minha esposa não estava ciente. E eu fiquei me segurando. Até subir para a UTI, porque eu fui direto para a UTI. E na hora que ela foi, que ela não pôde ficar comigo no hotel, ela tentou, chorou, brigou lá com os enfermeiros, com o médico falou, vai ficar tudo bem, calma. Aí quando realmente eu fiquei sozinho no quarto, aí eu comecei a orar e sabia que meu tempo, passando as primeiras 24 horas, ok, então eu comecei a orar, comecei a conversar com Deus, a lembrar de tudo o que eu já havia vivido. E fiquei pensando na minha família, principalmente na minha filha, que precisa muito de mim, a Gabi. E eu fui fazendo exame de consciência durante a madrugada, porque dentro da UTI, quem já passou pela experiência da UTI sabe, né, que fica aquela maquininha do seu lado com a bomba, fazendo barulho a noite inteira. E o movimento da UTI, que é gente precisando de ajuda 24 horas por dia, não é uma situação comum, você está dentro do hospital e você dá uma cochilada. Difícil cochilar. E eu também não estava com muita vontade de dormir, sabe, seu Rui? Eu fiquei realmente acordado e num exame de consciência o tempo inteirinho. Eu estava sem celular, não conseguia pedir ajuda para vocês até aquele momento. A primeira vez que eu tive a possibilidade de ter o celular na mão, eu comecei a pedir ajuda, porque a gente sabe do poder da oração, da energia. E eu, quantas vezes eu falava isso em palestra para as pessoas e sabia que naquele instante eu precisava. E uma coisa que me ajudou muito a ficar vivo, eu acho que depois de um tempo eu vi que teve um rapaz que apareceu lá no grupo do WhatsApp do Vivência, alguém estava pedindo ajuda para um rapaz que estava com ideias suicidas. E eu experimentei um pouco desse negócio do medo da morte, ou da pessoa também não ter muito motivo para viver, porque lá no hospital em São Paulo... era com varanda e a varanda era com vidro para as pessoas não se jogarem. A minha ala era uma ala assim, né? Meio punk, né? Então eles colocam vidro para a pessoa não ter como se jogar da janela, porque tinham casos anteriores. E aí eu fiquei pensando, eu tive muito mais vontade de viver do que o medo de morrer. Então, às vezes as pessoas, mas como é que foi o medo? Eu tive medo, lógico que eu tive medo, mas a vontade de viver era tão maior que eu foquei muito mais em viver. E muito mais em ficar aqui. Eu tinha muito motivo para ficar e graças a Deus, apesar de tantas... Todo mundo tem problema de família ou de negócios financeiros, o que seja. Com todos os problemas que eu pudesse pensar que eu tinha, eram naquele instante eles eram muito pequenos. Eu queria realmente, fosse que fosse, problema que eu tivesse que enfrentar depois, eu queria ficar. E eu foquei nisso. Pedi muito a Deus para ter essa oportunidade. E essa é o início, né? Depois, depois de 2 dias, a pancreatite não me levando, eu não podia fazer nada, não podia nem beber água, o corpo tem que ficar totalmente paralisado, porque se o pâncreas funcionar, o problema aumenta. Aí eu tirei a vesícula. Só que na hora de tirar a vesícula, o médico percebeu que tinha mais pedras, não só na vesícula, no pâncreas, tinha pedra também no fígado. Toda aquela cavidade estava entupida de pedra. Então, ele não abriu, ele fechou, só tirou a vesícula, aquela cirurgia por vídeo. E no dia seguinte fui para uma segunda cirurgia que era para tirar as pedras. Só que a cirurgia não deu certo. Rasgou tudo por dentro. Então, todo o canal biliar, a parte do pâncreas, aquilo se perdeu. Eu fiquei sem. E começou a vazar para dentro da cavidade abdominal a bile. E isso a porta de entrada para infecção generalizada. Se aquele líquido entrasse em contato com o pâncreas, onde já tinha inflamação, era a morte em 12 horas. Certo. Eu fui inchando, os médicos não estavam conseguindo a solução, e a família acabou resolvendo, depois de 8 dias de UTI, me mandar para São Paulo. E lá eu passei mais, ao todo são 35 dias de internação, e aí eu passei por mais 5 cirurgias entre pulsionamento de fígado, pulsiona o fígado, tira. Que pulsionar, para quem não sabe, é você enfiar uma agulha, né? Então aqui pela costela entra uma agulha, um dreno, na verdade, né? E ali entra uma agulha que atravessa o fígado, ele passa o fígado todinho. E qual que é a função desse dreno? É pegar toda aquela bile e jogar para dentro do intestino direto, porque eu não tinha mais como fazer isso. Ou se eu tivesse um problema, fica uma torneirinha para fora e você joga a bile para fora do corpo, pelo saquinho. Então eu fiquei com essa tira. Então eu acabei tendo 6 drenos ao longo do período de internação. Foi reconstruído, né, essa área toda que foi perdida, foi puxado um pedaço do intestino. E foi refeito todos esses canais. Eu tive que esperar isso aí desinchar, que fica cheio de edema. Tem que torcer para dar certo também, pode dar errado. Então foi bastante dor. Para tomar banho, olha, eu vou falar um negócio, gente. Meu primeiro banho no hospital depois da cirurgia, que foi essa maior que tem esse rasgo todo aqui no meu abdômen, eu tava com o dreno do estômago, com o dreno do fígado, com 2 drenos de abdômen. Uma dor danada, ou o enfermeiro me dando banho. Às vezes a pessoa não sabe onde está doendo mais ou menos, sempre dá aquela dorzinha em algum pedaço. Você tem que exercitar, né, aquela paciência. Mas eu vou dizer a vocês, foi o banho mais gostoso da minha vida. É o que eu quero deixar de mensagem. Às vezes as pessoas acham que é bobagem, não é. Foi um banho doloroso, foi um banho difícil, mas foi tão bom. Eu deitei na cama, de novo, na maca lá do hospital, limpo. Que eu tava me sentindo, tava com suor. Tal. Gente, aí você começa a dar importância realmente para aquelas coisas que você não percebe ao longo do teu dia. Você não percebe mais como é bom tomar um banho. Então, assim, eu comecei a valorizar. Ah, mas, puxa, por que o ser humano é assim? Tem que passar por isso? Olha, gente, eu não sei. Todos nós somos assim. É verdade. Teve gente que falou assim, nossa, Maurício, olha só, agora que você passou por isso que você percebeu, se você passar, você vai perceber também, não tenha dúvida. Se não foi pelo banho, outra coisa vai te chamar a atenção. Então, eu, a partir desse instante, eu posso dizer a todos que pequenas coisas começaram a ter muito mais valor do que antes. Mesmo andando de carro, a gente consegue observar alguma coisa que seja bonito no caminho, que ou um amigo que você não vê há algum tempo, você para. Você, se fosse em outro momento, você ia estar com pressa, você ia passar reto, mas você quer parar, você quer conversar. As pequenas coisas, né? Isso foi muito bacana. E ao longo desse processo, o grupo do Vivência, o grupo do pessoal dos expositores de escola de aprendizes aqui de São José, os meus clientes do Mastermind, os meus clientes do Mastermind foram em peso me visitar no hospital em São Paulo. gente de Santa Branca, de Taubaté, aqui de São José. E não foi só uma vez, não, foram várias vezes. Então, assim, eu fiquei muito feliz de poder receber o amparo, a ajuda. E aquela troca do grupo do Vivência foi muito importante para mim. Eu quero relatar a vocês ainda hoje quantas vezes eu recebi o benefício das orações de todos. Eu lembro que o Ari mandou uma mensagem num dos dias, falando, ele colocou duas passagens do Evangelho sobre a oração dos justos, né? Que as pessoas orando, né, um conjunto de pessoas em benefício de alguém, isso tem um poder enorme, tem mesmo. Uma outra passagem, também o Ari nos lembrando, sobre o poder da fé. E aí eu comecei realmente a prestar um pouco mais de atenção na fé que eu estava vivendo dentro do hospital. Porque os enfermeiros estavam me elogiando, os médicos estavam me elogiando, a pessoa da fisioterapia falava assim: nossa, você é o melhor paciente do hospital. Porque eu queria tanto viver, o que eles mandavam fazer? Assopra lá o respiridom. Eu assoprava, fazia tudo, eu queria voltar para a minha vida. Então eu estava focado, queria muito. E eu pensava, eu posso, eu acredito que Deus vai me tirar, vai me dar essa oportunidade. E eu sentia muito amparo. Olha, gente, por vezes, o Rodrigo foi me visitar, me ensinou algumas coisas, né, de mentalização. Fui fazer uma cirurgia com aquilo na minha cabeça, aquela oração. E eu trouxe aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma coisa muito parecida. Primeiro a gente pedindo perdão para o corpo. Porque eu abusei do corpo. E o corpo é tudo para nós. É o que faz a gente poder exercer tudo isso que a gente faz. Então eu, antes de descer para a cirurgia, que acho que era a quarta ou a quinta, eu comecei, né? Meu corpo, perdão. Eu estou arrependido. Eu te amo. E muito obrigado. Então, a gente vai se entrando em paz e entrando em conexão, inclusive com o nosso corpo. Nessa hora, eu desci para a sala de cirurgia com muito mais fé do que eu estava. Então o Rodrigo foi lá e me deu essa dica naquele dia e me deixou bem fortalecido para passar mais uma cirurgia. Chama Ho'oponopono. Muita gente deve se identificar com essa meditação, né? Quem me passou essa meditação foi o Sebastião Camargo, ele que me ensinou. Qual é? Eu tava passando um momento de dificuldade e nesse momento ele me passou. Você usa quatro palavras: perdão, estou arrependido. Arrependido. Me perdoe, eu te amo e obrigado. Você fala essas quatro palavras que você muda a vibração. Repete pra gente. Como um mantra. Para nossos ouvintes gravar bem, assim como nós, né? Estou arrependido. Estou arrependido. Me perdoe, eu te amo e obrigado. Ho'oponopono. Eu vou dizer, eu desci para a cirurgia, o pessoal olhava para mim no caminho, eu fui cumprimentando todo mundo, falando assim: daqui a pouco eu estou de volta. Minha mãe chorando, a minha esposa chorando. Falei: gente, calma aí, já desci 3-4 vezes, já voltei, vou voltar de novo. E fui, e assim, foi o dia que eu fui mais tranquilo para a sala de cirurgia. Brinquei lá com o anestesista, com os médicos, e assim, estava hiper bem. Acordei, voltei da cirurgia super bem, como se não tivesse acontecido nada. E foi uma cirurgia de 6 horas e meia. Nossa. Lavou meu intestino todo, teve que tirar para fora, lavar, pôr de volta. Foi um procedimento super profundo. Como é o nome do hospital? Eu fiquei no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. E assim, muito bem atendido lá. E apesar de estar no andar, né, o andar lá dos pacientes com problema de fígado, é um andar bem... Assim, ali são casos bem difíceis, né? Mas assim, eu estava muito bem amparado com toda essa energia, toda essa vibração positiva de todo mundo. É um exemplo, né? É muito, muito bonito essa sua informação, porque a gente vê na prática como é bom a gente ter amigos, como é bom ter pensamento positivo. Como é bom a gente sentir essas vibrações. É como eu, quando fui eu colocar a ponte de safena, eu ia indo lá para operar, a moça falou: mas a sua O senhor está tranquilo, aí a sua pressão está jóia. Eu falei, você quer que eu faça o quê? Estou confiando em vocês. Ah, então o senhor está jogando a responsabilidade para nós? Eu falei, claro que estou jogando, porque eu estou tranquilo. nós vamos ter que limpar. Tem muita coisa. Nossa, vamos lá então. Fazer um bate-bola aqui. Pra matar bastante gente participando, ó. Você vai ver como que o Maurício é querido aí, né? Por todo mundo aqui do Vivência. Patrícia Félix, manda um bom dia a todos. Parabéns pela sua recuperação, Maurício. Bem-vindo de volta ao programa. Parabéns, Fernando Petit, pela sua vitória nas urnas em função do seu trabalho junto à população. Bom dia aos meninos do Vivência. Em relação à pergunta de hoje, há exatos 13 anos atrás, pude colocar de fato minha fé na prática quando meu pai passou por um câncer de intestino que colocou nossa família à prova. E com a nossa fé, ele está junto de nós hoje, com saúde e muito bem. Um domingo de muita luz a todos. Deixa eu ler aqui também, Rodrigo. O Bessa, né? O Antônio Bessa, bom dia. Procuro exercitar a fé diariamente, essa fé que me direciona a vencer os apesar de. Agradeço pelas muitas provas amenas, suficientes à minha sobrevivência. Deus nos conhece e nos permite a cruz que podemos suportar. A cada um, a fé que lhe é necessária ao desenvolvimento. Que a Cida Ferreira manda um bom dia a todos e um bom dia especial para o Maurício Tomé. Bom retorno, abraços, Barbosa e Cida. A Marta Mara, bom dia, parabéns, Maurício. Jesus é muito bom, você mereceu estar aqui novamente entre nós e com seus familiares. Uma nova oportunidade para todos os familiares para restabelecer e fortalecer o amor e a união. A Meire do Jefa, mano, bom dia. Sim, já passei por momentos difíceis e senti plenamente a presença da espiritualidade me amparando. Passado esses momentos, nem mesmo acreditava que tinha acontecido comigo. A fé é o que nos sustenta. Abraços fraternos a todos. O Piero, do Anjo Ismael, bom dia a todos. O Piero especial... é do Paulo de Tarso. É que está escrito aqui, Anjo Ismael. Não sei Ah, Ismael? Está escrito, né? Não vai ver que foi a gente que cadastrou errado. É. Bom dia a todos, em especial ao Maurício, que retornou mais forte e que nunca pode continuar sua missão e que nunca para de continuar sua missão na Seara Espírita. Né? Margarida Santos, mano, bom dia a todos. Bom dia, Maurício. O Edson, eu acho que é o Edson que está aqui, é né? Edson Babão. Curas e cirurgias espirituais também, que ficou trabalhando o tempo todo lá pedindo para a espiritualidade lá. Bom dia a todos. Eu já passei por um motivo grave. Sofri um derrame cerebral, fiquei 4 meses totalmente inerte. Esse foi o testemunho de fé. No caso do nosso irmão Maurício, ele também passou por esse testemunho. Mas o que mais me entusiasmou foi que ele se curou. E mais, cicatrizou feridas abertas, onde o amor falou mais. Deus nos cura sempre. Cura doenças físicas e da alma. Abraço, Maurício. Isso aqui ele está falando muito mais do que a gente pode alcançar até, né? Eu acho, né? No sentido de outro tipo de cura também que acontece. Bem, curas várias. Primeiro, o corpo expulsou algumas energias que eu tinha ainda represado dentro de mim e que precisavam, de alguma forma, serem tratados. E essa foi a forma que foi, né, tratado isso. O Edson me ajudou bastante, o Rodrigo me passou, a gente recebeu um amparo lá de São Paulo, lá de Ribeirão Pires, né? E no dia, aqui ainda no hospital aqui, no Vivale, que foi o momento grave da pancreatite, eu senti muito a presença do Dodô, senti também a espiritualidade lá de Ribeirão, porque assim, as coisas que estavam acontecendo dentro do quarto eram inexplicáveis. Eu estava sentindo fisicamente mexendo dentro. Uhum. Eu não via nada, mas eu sentia tudo. Você não sabe também, a gente estava aqui perdido sem informação. O Edson pegou o telefone, ligou no hospital atrás de alguma informação sua e passou aqui no grupo. E foi incrível, porque a sensação física era muito grande. Chegava assim a ser até estranho demais, porque você quer estar envolvido de alguma forma, mas eu estava assim, eu comecei a entrar numa paz muito grande. O fato de sentir tudo aquilo foi me dando mais tranquilidade, mais fé. Então, foi um amparo muito grande. E depois em São Paulo, por mais 3 vezes, principalmente nesses dias que eu conseguia falar com vocês no grupo. Aconteceu isso com três acompanhantes de quarto diferentes, porque a cada uma hora entrava, eu tinha quatro antibióticos, quatro vezes ao dia cada um deles, fora os outros remédios. Então, assim, era entrar e sair toda hora, pelo menos uma hora, eu estava com dois, três na veia. Só que, de repente, errava um horário, dava um tempo a mais, o acompanhante do quarto, fosse a hora que fosse, ele adormecia, eu desligava a televisão, e aí começava de novo tudo isso. Começava de novo, primeiro eu ficava sonolento, a pessoa do lado dormia profundamente. E eu sentia tudo aquilo, eu sentia a mão que pousava na minha cabeça, eu sentia os cinco dedos da mão na minha cabeça, começava a sentir energia rodando pelo corpo, eu sentia energia, o excesso de energia saindo pelos ouvidos, e o meu abdômen sendo operado. O tempo todo eu tive amparo, o tempo todo. Então foi maravilhoso. Nessas horas eu ficava emocionado mesmo, ficava feliz. Eu sentia tudo isso que todo mundo desejou para mim aqui. Era isso. E só continuando aqui também, quer falar alguma coisa, Rui? Não. A Neide do Castelã, ela manda aqui um bom dia a todos do programa de hoje, particularmente. Já exercitei minha fé e tive muitos resultados. Sendo a fé a primeira virtude teologal, uma anuência pessoal a Deus e seus desígnios. Nada mais justo que o Maurício tenha o seu testemunho e nos prestar. Afinal, fé é convicção. Parabéns, Maurício. A Beatriz Porto, a Bia, tá muito bom dia, queridos amigos. Que felicidade te ouvir, Maurício. Te admiro muito. A fé para mim é uma prática diária que me auxilia e fortalece a superar as dificuldades e aprender sempre. Luz e paz. Adriana Fernandes, que trabalha aqui com a gente. Bom dia, Rui, Jorge, Rodrigo, Petite, Graça e ao nosso grande amigo Maurício Tomé, que é com muita alegria que conosco dividimos essa experiência. Abraço a todos, estou na escuta. Vamos aqui para a mensagem do Sérgio também. Bom dia, vivencianos. Grande abraço ao irmão Maurício. Sim, sempre estamos testemunhando nossa fé, seja nos momentos felizes e principalmente quando estamos em dificuldade de qualquer tamanho. A fé é a mola propulsora da vida. Quem não a pratica, não vive. Abraço a todos, Serginho do Jefa. O Zé Magalhães, lá dos Estados Unidos, manda um olá, amigos do Vivência Espírita. Emocionante o testemunho do Maurício Tomé. Um grande lição para todos nós. Maurício, que Deus continue abençoando sua vida. Grande abraço, Zé Magalhães. Aí a Elza lá do Anjos Maior está falando: bom dia, o mantra que faço: sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. É mais ou menos parecido com o que Margarida você falou. A Margarida Santos falou aqui: Rodrigo, como é o Ho'oponopono? Isso mesmo, Ho'oponopono, um mantra havaiano. Margarida. Vamos lá, pera aí, pra gente não se perder aqui, que a gente fica olhando as mensagens. Agora vamos pro intervalo comercial, né? Primeiro falando do almoço, na obra social Célio Lemos, almoço nordestino. Eles fizeram um chapéuzinho aqui do almoço nordestino, legal pra caramba. Quando a gente vai chegando em Curaçá, tem um chapéu desse aqui. Bem-vindo a Curaçá, na Bahia. Que excepcionalmente vai ser agora no próximo dia 23, né, 23 Jorge? De outubro. É, porque no final, o final do ano, do mês tem o finados, tem o feriado dos funcionários públicos, tem uma série de coisas, então eles passaram para o dia 23. Então, 23 de outubro, almoço na obra social Célio Lemos, almoço nordestino, dia 23 de outubro, valor R$ 25,00, a partir das meio-dia lá na obra social Célio Lemos, que fica na rua, como é que é mesmo o nome da rua, hein? Ana Gonçalves da Silva, número 30. Da Cunha. Ana Gonçalves da Cunha, número 30. Isso. Jardim Paulista. Só comentar que o Nil também entrou aqui, tá? Um grande abraço ao Maurício e a todos os vivencianos. Só comentar aqui também o Babu, ele mandou aqui a tarde da torta na feira do livro lá do Jefa, que será dia 19 de novembro, a partir das 12 horas, lá na rua Antônio Moraes de Barros, número 44, lá no Jefa, Grupo Espírita Francisco de Assis. Teremos também, no dia 19 de novembro, na obra social Célio Lemos, a pizza, né? Tem pizza de abobrinha, mussarela, calabresa, mista, né? Retirar no dia 19, lá das 11 às 14 horas. Nas vendas estão acontecendo na Secretaria da Obra Social Célio Lemos. Custa R$ 25,00 também

A fé nos dá uma visão mais ampla sobre a existência. Ela nos tira da caverna e começa a nos mostrar a luz lá de fora. Esse é o momento Gigavale. E vamos pedindo para o Maurício para que ele comente essa mensagem. Confiar, né? A palavra confiança. Eu experimentei isso. É. Eu experimentei. Então, a gente quando escuta esse momento espírita, consegue perfeitamente entender o sentimento, o que é isso de verdade. Eu, refletindo sobre a fé, lendo o Evangelho lá no hospital, lendo também aquelas preces espíritas, né? Eu acho que vale a pena a gente citar aqui. Eu também lia, antes de descer para a sala de cirurgia, né? A prece para os enfermos, né? Então, a fé é aquela esperança de que lá na frente você vai ter algo muito melhor do que você está tendo nesse instante. Então, você pode estar passando um sofrimento enorme. Você pode estar passando um momento difícil, emocionalmente. Mas quando você olha um pouco adiante, você vê que tem algo melhor lá na frente, você suporta. O poder da fé te dá esse suporte. E aí você utiliza mesmo, na prática, o que é a confiança. Confiança. Confiar em si mesmo, como ser, e confiar no Criador, que não te fez de qualquer forma, não te fez à toa, e você não está passando isso porque é aleatório. Se você puder tirar sempre o melhor de cada situação, você passa essas situações com essa fé, com essa confiança. Passa. É só você ter algo a mais sempre adiante. Essa menina é um exemplo, né? Menina, espírito, né? Tranquilo. 3 aninhos. Sorrindo. É a fé, né? Inocente. Às vezes a gente vai com a fé ainda vacilante, com medo. Não importa. Se você tiver alguma coisa valiosa adiante, você passa com essa confiança que você precisa, que é a fé. A fé é essa força que te deixa preparado para enfrentar situações que antes você acreditaria não conseguir. Então, esse é o poder da fé na prática. Então, e uma coisa que eu quero deixar de mensagem aqui para todo mundo que está ouvindo também, até para o Edson lá de Ribeirão, a Ribeirão Pires, não foi só a cura do corpo, né? Muitas pessoas que não conversavam comigo já há algum tempo voltaram a conversar da doutrina. Pessoas assim, porque eu, né, aquelas opiniões meio polêmicas, aquelas coisas, às vezes falar alguma coisa no centro. E algumas pessoas me ligavam todos os dias. Quem não estava no grupo aí do WhatsApp, o meu pai, que não falava comigo já há muito tempo, uma tia lá de Campinas. Então, puxa, mas também não é assim, as pessoas mudaram profundamente. Não mudaram profundamente. Mas imagine que isso aí poderia ter terminado sem a gente poder, por exemplo, ter trocado uma conversa de novo, ter tido uma oportunidade. Então, passar por uma experiência dessa e você poder reatar as relações que ficaram mal resolvidas é muito, muito, muito bom. Então, a gente tem que ter fé mesmo. Eu chego, uma vez perguntaram sobre o meu problema de relação com meu pai. E até já tinha entendido que espiritualmente a gente não conseguia mais realmente ter nenhum tipo de afinidade. E eu falava assim, bem, nessa encarnação não tem mal o que fazer. Mas tinha. Tinha o que fazer, sim. Então a gente tem que ter fé, gente. Sempre. Fé, mesmo que parta daqui para o lado de lá. E agora, como é que você tem a relação com seu pai, Maurício? Meu pai, ele virou hipocondríaco, né? Então, assim, ele fica me mandando mensagens todos os dias de receita, de como viver melhor, de como alongar a vida, como proteger o pâncreas, assim, sabe? Tá engraçada a relação. Mas, assim, ela é uma relação ainda difícil, não tem aquela intimidade que deveria haver. Mas já tem alguma coisa a mais do que tinha antes de eu entrar no dia 29 de julho no hospital pela primeira vez aí. Então, se você acha que algo não tem mais conserto, pense melhor, tenha fé, confie, sempre há tempo. E é legal, Maurício, assim, antes da gente encerrar o momento de Gavales que você colocou, porque a gente vê as oportunidades todas indo de água abaixo quando acontece um fato desse. Falou, por que que nós fomos assim até hoje? Por que que nós não procuramos ceder daqui, ou ceder um pouquinho dali para poder acertar isso? Agora não vai ter oportunidade, agora vai perder tudo. Uhum. Quer dizer, nós que somos espíritas, nós estamos cansados de ver, né, espíritos na câmara de desobsessão, deixando porque deixou as oportunidades para depois, né? Hoje a gente está com dois especialistas aqui, que é o Rui, que cuida de obsediada há muitos anos, e o Eduardo também, né? Que cuida disso também. O Eduardo trabalha, inclusive, na clínica Francisca Júlia. Na clínica Júlia, quer dizer, tá lá direto na boca do mesmo leão. Ali no negócio, né? Na boca então, do leão. A gente vê direto isso aí. Pessoas que estão comparecendo, ou que estão obsediando alguém, ou que estão sendo obsediadas, por causa justamente de não terem se dado oportunidade, enquanto estava aqui caminhando junto, para poder acertar pendências que muitas vezes eram tão simples, às vezes. E a fé, pode escrever. Você acreditar que existe tempo que dá, faz toda a diferença. E a gente lia isso muito e ia falar isso em palestras nos centros, mas acho que eu precisava agora, quando eu for fazer palestra de novo, tenho certeza que vai ser diferente. Porque eu não estou falando mais do que eu li. Uhum. Eu realmente entendi, porque eu vivi. Talvez a gente não precise todos serem teimosos passar, como eu. Talvez pela minha teimosia eu tive que passar dessa forma, mas pode acreditar que dá. Uhum. E dá onde quer que seja, no desafio que for. Eu acredito muito no poder dessa fé que realiza coisas maravilhosas para a gente. E esse é um dos segredos de Jesus, nascer de novo. Uhum. Você nasceu de novo? Nasci de novo no dia 12 de agosto de 2016, quando eu fiz a cirurgia que resolveu lá o pepino. Então agora eu tenho dois aniversários, né? 5 de fevereiro, que é o da primeira, né? Da estreia na carne, e esse agora de 12 de agosto. Que aquela cirurgia foi a cirurgia que determinou realmente a gente conseguir se recuperar. Maurício, mais uma pergunta relacionada a isso antes da gente fechar o momento de Gavale. Quando a gente está passando por uma dificuldade dessa e a gente está vivendo, às vezes a gente não percebe a diferença que a gente... O aspecto físico nosso. Às vezes a gente não percebe isso, porque a gente tá acontecendo conosco, está ali no dia a dia, você se olha no espelho e você vê que você está meio abatido, alguma coisa desse tipo, mas você não vê. Você está vendo todo dia, você acostuma com aquilo. Agora, as pessoas que veem, elas não estão vendo todo dia. Então, uma coisa é ver o Maurício antes do dia que você foi internado. Outra coisa é ver o Maurício 15 dias depois. E você falou para mim que pelo rosto das pessoas que iam visitar, você viu o estado que você estava. Era muito assustador? Alguns momentos eu tinha que acalmar a pessoa que me visitava. Então, inclusive a minha mãe. Minha mãe teve, no dia que veio a notícia da sexta cirurgia, ela era acompanhante. Minha mãe é muito católica, ela colocou um monte de Nossa Senhora de Fátima, portuguesa. Uhum. E aí ela começou a chorar, porque a gente tinha 6 horas de preparação para a cirurgia, e ela ali comigo sozinha, ela não conseguiu segurar. Então ela ia pelo quarto com o terço na mão, rezando o terço e chorando. Falava, mãe, calma. Essa coisa da... Eu estava calmo, Jorge, eu estava calmo, estava confiante. E às vezes eu ia receber visitas de pessoas que vinham aqui de São José, e que na hora que via, às vezes eu tava com o abdômen descoberto, porque eu não gostava daquela roupa toda em cima de mim, eu colocava só a calça, os shorts, e ficava sem aquele aventalzão, aqueles negócios. Eu peguei um período de mais calor, não tava como agora, mais fresco. E o pessoal via, né? Via aquele monte de coisa pendurada, aquele monte de cabo. Os drenos, o dreno do estômago é muito impactante realmente, aquele líquido escuro, né, saindo. Então as pessoas ficavam com dó, com pena, e às vezes assim, aquela expressão, ela tava com mais dor do que eu. É. Olhava pro rosto da pessoa, a pessoa tava com aquela careta, e eu já tava tão acostumado com aquilo. É engraçado, a gente se acostuma a situações difíceis. Sim. Com os dias, como comer. Eu fiquei 15 dias sem comer nada, zero, eu já não tinha mais fome. Para voltar a comer é igual quando a gente coloca uma tala, né? A gente fica com o músculo endurecido. Uhum. Para voltar a se alimentar, o corpo também fica assim, então você tem que ir muito lentamente. E eu lembro que quando me serviram o primeiro frango desfiado, o meu irmão virou para mim, nossa, ele não conseguiu conter, né? Ele olhou pro aspecto da comida. Eu quero dizer, gente, mas o frango estava bom. Não tinha sal, não tinha tempero, mas estava uma delícia aquele frango. Gente, mas delicioso, muito bom. E eu depois elogiei o pessoal da cozinha, falei, manda lá um aviso para a cozinha que está maravilhoso esse frango. Quer dizer, o pessoal olhava pro frango e achava que estava horrível. O cheiro, sei lá, para mim estava ótimo. Então, assim, a gente muda muito a perspectiva. O que é ruim passa a ser maravilhoso. É. A gente valoriza realmente. Como ontem, eu fui almoçar com a minha família num lugar muito bonito. O importante não foi a comida. O importante era estar lá com a minha esposa, com os meus filhos. Eu peguei na mão da Patrícia e falei, Patrícia, que bom que eu tô aqui com você. Era aquilo que eu queria. A gente poder desfrutar da companhia daquelas pessoas, das pessoas que a gente ama. Se tiver algum problema no restaurante, às vezes as pessoas falam, nossa, mas tá, não sei mais, vou devolver o prato. Nem pra mim hoje isso aí virou acessório. Se a Coca-Cola tava gelada mesmo ou não. Se não tá gelada, me traz um copo com gelo. Sabe? Pronto, já resolveu o problema. A gente fica mais tranquilo, mais solto. Eu tô me sentindo assim, viu, Jorge? Uhum. Tô me sentindo mesmo mais solto, mais tranquilo. Ah, aproveitando cada momento. É, eu tô. Legal. Mas Maurício, quer dizer que... Rui, vamos fechar nosso momento de trabalho? Vamos. Só para fechar. Quer dizer que você deixou saudade na UTI, lá do hospital? Eu deixei... deixei não. Eu fiz um monte de amigos lá. eu conheço os enfermeiros pelo nome. Inclusive, o Petit. É. Lá no Mastermind a gente treina decorar o nome das pessoas, viu? Se você tiver com dificuldade. Porque assim, eu exercitei essa questão de você decorar os nomes. É importante você chamar a pessoa pelo nome, né? E até para você ser bem tratado pelo enfermeiro, pela enfermeira. Então assim, eu decorei o nome de todo mundo e acabei fazendo amizade. A gente faz amizade. Eu voltei lá para tirar o dreno do fígado. Não era no andar onde eu tinha ficado. Mas eu subi no andar que eu fiquei. Fui lá dar um abraço em todo mundo. Foi uma festa. E aquela mensagem, a frase do Chico, né? Que ele recebeu. Deixa um rastro de alegria onde passa. Né? Agora eu tô... Eu acho que eu precisava realmente passar por isso para entender essas frases todas, viu, Rodrigo? Mas vamos encerrando? Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Gigavale. Esse é o programa Vivência Espírita. E nós estamos aqui com o nosso querido amigo Maurício Tomé, que é administrador de empresa e também o responsável pelo curso de Mastermind em São José dos Campos. E agora nós estamos recebendo aqui o Eduardo, que é nosso grande companheiro, presidente da USE, que vem falar sobre a quarta semana de estudos espírita, José Herculano Pires. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Rui. Bom dia, amigos aqui da rádio. Bom dia, os ouvintes do Vivência Espírita. Nós viemos aqui, então, fazer essa divulgação. Vamos ter agora a quarta edição da Semana de Estudos Espíritas, sempre voltado a um eminente escritor e personagem da doutrina espírita, né? Desta vez é o José Herculano Pires, né, que foi identificado como o metro que melhor mediu Kardec, né? Essa semana... ela vai ocorrer de 7 a 12 de novembro. Né? 7 é uma segunda-feira, onde nós vamos ter o Marco Milani, de Olambra, falando de coerência doutrinária, que é uma das obras do Herculano, né? Na terça, dia 8, virá a Dora Encontre, de Bragança Paulista, que é uma das pupilas do Herculano, né? E ela vai falar de Herculano por uma pedagogia espírita. Já na quarta, dia 9, o Eduardo Borges, aqui da nossa região, da nossa cidade, ele vai falar do livro O Centro Espírita, muito interessante para todos nós. E na quinta, a nossa amiga de Taubaté, Marina Ferri, vai falar de Agonia das Religiões, uma outra obra, né? E na sexta, dia 11, aí todos estão convidados, assim como todas as palestras, mas olha só que surpresa, virá Heloísa Pires, de São Paulo, vai falar sobre O Homem no Mundo, né? Que ela é filha do Herculano Pires. Isso, né? Filha do Herculano Pires. E sábado, dia 12, o Jader Sampaio, de Belo Horizonte, trazendo sua palestra de Parapsicologia Ontem e Hoje, né? Um dos livros aí mais antigos, mas muito atual. Né? Herculano era estudioso da parapsicologia, né? E seria interessante a gente ir lá ver o Jader falando sobre parapsicologia, né, Jorge? Isso, com certeza. Todas essas palestras vão ocorrer na Obra Social Célio Lemos, né, na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, Jardim Jussara, ao lado do Jardim Paulista, né? Todas vão ser às 20 horas, do dia 7 ao dia 12 de novembro. Eduardo, depois você coloca também o cartazinho pra gente no WhatsApp também. Você tá no nosso WhatsApp, não tá, do Vivência? Se não tiver, tem que entrar, porque aí você é direto, você entra online direto pra poder você ficar avisando essas coisas que você precisa pra gente. Pode, ah, com certeza. Sabe que faremos. Pode contar com a gente aqui, né, o tempo todo. Isso. E que aí a gente consegue, porque nós é só o Rodrigo que é novo aqui, então as lembranças são tudo na cabeça dele. Então eu e o Rui a gente esquece, se o negócio não tiver na nossa frente aqui pra gente falar... A gente acaba esquecendo de dar um recado. Não, faremos isso. Mandando agora, o quê? Né? Perder essa oportunidade de vir até aqui, dar um abraço para você. Com uma alegria. Com Mas, Eduardo, só uma sugestão. Por que a USE não faz também uma semana de Ivan de Souza Lopes, que é uma pessoa que é muito querida, que é um dos nossos trabalhadores aqui desse programa, Vivência Espírita? E outro dia eu fui querer saber quem era Ivan de Souza Lopes, ninguém sabia. E é importante que a gente saiba quem realmente foi Ivan de Souza Lopes. Que é uma casa filiada à USE, que tem o nome dele, né? Exatamente, a casa aqui. Dr. Ivan de Souza e Lopes, ele foi uma personalidade importante na Vila Naí. Na Vila Naí. Uma personalidade importantíssima para o movimento espírita aqui de São José dos Campos, e a gente não fala quase nada sobre ele. Não, está anotada a dica. A gente, aliás, temos até várias outras dicas, a gente realmente precisa... A gente faz isso de comum acordo com as casas. Não, inclusive ele é um dos protetores aqui do nosso programa. Ele está sempre nas comunicações, na psicologia, na psicografia do Mari Rangel. Ele está sempre presente, nos trazendo mensagem de otimismo, de apoio e assim por diante, né? Lembra que quem sabe você não vai ser um dos palestrantes dessa semana, não é, Rui? Vou falar do Ivan de Souza Lopes. Podemos, é só convidar que nós estaremos lá, né? Vamos lá. Eu acho que provavelmente também o pessoal lá do próprio centro, de repente, pode ter alguém lá que conheça bem que também. A gente acha, assim. O Orlando, ele é jornalista, ele tem muitas coisas legal das personalidades aqui da região, da cidade. Nós queríamos era justamente parabenizar a nova diretoria lá do centro Ivan de Souza Lopes, mas ninguém sabia. Eu só sei que no cemitério, na entrada do cemitério ali, tem o túmulo do Ivan de Souza Lopes. Eu sei que foi um médico muito, muito importante aqui em São José dos Campos, mas está faltando essas informações de nós espíritas. Se alguém tiver uma biografia do Ivan, manda para a gente para que nós possamos divulgar, tá? O Ari Rangel colocou aqui no também. Esse Tomé é um homem de muita fé. Né? Obrigado, irmão. Seu testemunho é um depoimento vivo. De uma fé viva. O Ari é assim, desse jeito o tempo todo, né? Aparece os poemas na cabeça dele, assim, de repente, ele já vai passando, né? Vamos para mais um intervalo comercial. Eduardo, quer falar mais alguma coisa? Não. Eu agradeço muito a oportunidade de estar vindo aqui, de divulgar as atividades da USE. E eu gostaria de dizer, reafirmar, né? A USE, na verdade, somos todos nós, né? Somos as casas espíritas que se reúnem em torno... De um grupo para que possamos fazer para a comunidade espírita coisas Sim. como essa. Sim. Né? Não só a semana de estudos espíritas, nós temos a semana da família, temos a semana kardeciana, né? E os diversos seminários. Sim. Por exemplo, dia 19 e 20 de novembro, eu vou vir aqui antes, daqui a, talvez até na semana que vem, para falar do seminário de mediunidade que nós vamos estar fazendo aqui em São José dos Campos. E é essa a nossa intenção, divulgar a doutrina espírita para as casas espíritas e os espíritas. E conte conosco aqui, pode ficar à vontade. Meu Vivência Espírita está aberto para todo e qualquer caso que queira trazer seu recado aqui, porque não temos, estamos aqui à disposição, tá? É e não aí. Temos nenhuma movimento espírita de uso, de aliança, federação, não. Aqui para nós. São meras filiações para a organização Sim, da casa, é, né? Claro. A gente tem que entender a doutrina espírita como uma só e estamos Sim. todos juntos num único movimento. É, o Roberto Wagner, uma vez, ele falou uma coisa que eu achei super interessante. Ele falou: movimento. Ele estava entrevistando uma pessoa espírita no programa dele, Show de Ideia, então está dizendo: olha, interessante, tem vários movimentos, mas a doutrina espírita é igual no Brasil inteiro, né? Quer dizer, a gente pode falar da doutrina espírita em qualquer ambiente, mas o que... E a gente também brinca, né, Jorge, que a doutrina espírita foi feita por espíritos superiores e o movimento espírita é por espíritos inferiores. Por isso que tem uma série de atritos. Somos nós que fizemos. Agora, o Chico Xavier também deu uma resposta para isso. Quando falaram: Chico Xavier, o que você acha de tanto movimento que tem no Brasil? Ele falou: acho muito pouco. Sim. Devia ter muito mais. Muito mais, devia ter muito mais movimento. Quanto mais tiver, melhor. Não tem problema. Né? Mas nós temos que ter o respeito e o carinho pela doutrina espírita, né? Uhum. Certo? Vamos, então, Rodrigo, quer... Vou falar aqui que tem bastante participações. Então, a Rosângela Dias manda: bom dia, amigos do Vivência. Bom retorno, Maurício. Não o conheço, mas torci muito por você. Quero participar do sorteio do almoço no destino. Quero lembrar da minha terrinha. Legal, Rosângela. A Cida Ferreira: já tive várias situações em que a fé foi auxiliada, foi auxiliada pela fé, né? Gostaria de participar do sorteio do almoço nordestino também. Bom dia, vivencianos. A Cíntia: bom dia, Maurício. Sua presença na rádio era muito esperada. Que felicidade você hoje aí na rádio. Amor da família, amor de seus irmãos, você é um homem amado. Deus nos abençoe. O Ari Rangel: esse é o Tomé. É um homem de muita fé. Obrigado, irmão. Seu testemunho é um depoimento vivo de uma fé viva. É que ele colocou duas vezes, né? Eu li um e o Rodrigo leu outro. É. Né? Mas ele postou duas vezes mesmo. Se tiver mais vezes, é bom ler para reforçar, né? É que Tomé tem que repetir. Até ele acreditar, né? Eu postei aqui um link também, quem quiser compartilhar esse link aqui, para quem tiver interesse em participar do grupo do WhatsApp, é só mandar esse link que ele já consegue entrar no grupo. Não precisa mais adicionar o telefone, pedir para participar. É uma inovação aí do WhatsApp. É só enviar esse link. Postei no Facebook também. Então quem entrar aí já consegue entrar no grupo sem precisar pedir, enviar mensagem, cadastrar e tudo mais. Coloca você daqui a pouco. A Claudinha Ribeiro manda: parabéns pelo lindo programa de hoje. Obrigado por compartilhar. Infelizmente, peguei só o final, mas na terça ouço inteiro. Lindo domingo a todos. Legal, lembrando que terça-feira tem a reprise desse programa na rádio online. Você fala uma coisa ruim? Não, mais não, uma participação não. Aqui. Não, só temos que lembrar que dia 3 de outubro foi aniversário de Allan Kardec. E nós... Passou. É que nós estávamos lá, lá na... E também foi... Lá na AME, né? Numa correria tremenda. É, com o nosso... exatamente. E nós deixamos até de falar aos nossos ouvintes o que aconteceu, né, Jorge? E que nós tivemos o programa feito através da web lá na AME, né? Porque aqui foi transmitido as eleições. Foi transmitido... o primeiro programa transmitindo somente online. Online. Né? Então, transmitido, não foi transmitido aqui porque estava cobrindo as eleições. Mas foi um marco aí na história do Vivência, primeiro programa transmitido online. E nós deixamos esquecemos, né, de falar de Kardec, porque nós estávamos naquela correria olha, em 10 minutos você colocou a rádio no ar, né, Rodrigo? Nossos parabéns para você. É, eu junto com o Nabuco, ajudou muito. O Nabuco. O Helder, todo mundo lá, o Jorge, todo mundo. Tudo vibrando, né? E vocês todos ajudaram. Eu só participei com a minha fé, né, Jorge? Você também, né? Porque quem estava mexendo era o Rodrigo e o Dodô do lado de lá, o Fã de Souza Lopes, todo mundo do lado de lá também ajudando. E nós tivemos um excelente programa com a doutora Ariete Castro, né? Isso. Eu não esqueço esse dia 3 de outubro de nascimento de Kardec, porque também é o nascimento da minha irmã Patrícia. Né? É. E também não esqueço o dia 31 de março, que é o falecimento do eminente Kardec, porque é o nascimento também da minha outra irmã Lúcia. Então não tem como eu esquecer essas duas datas que a vida já me deixou marcado pelas minhas irmãs. Legal, só comentar aqui que a Rita Miasso também entrou, respondendo a pergunta se você já exercitou a sua fé na prática. Ela falou: a cada obstáculo que encontramos, vacilamos quase sempre e buscamos resposta para tudo. E só encontramos essas respostas para enfrentar e continuar nossa caminhada dentro de nós mesmos, com a fé em nosso Pai Maior, no amor, na esperança, na consciência e no bem. Esta fé é a força que nos move para vivermos plenamente. Legal, Rita. Obrigado pela participação aqui com a gente. Vamos para o intervalo ou tem mais, Rodrigo? Não, eu só queria comentar que vai ter a... Dia 16, o Tadeu de Araxá vai estar lançando o livro dele em São Paulo, lá no Hotel Golden, que eu acho que é o World Trade Center, né? Que é o dia 16/10. Ele vai estar de manhã, né? Mas de tarde vai ser a palestra. Às 14h será a palestra lá no World Trade Center, no hotel. Ele vai lançar o livro Rotina, que é pelo Espírito Lázaro também. Quem não conhece, o Tadeu é lá de Araxá. Ah, Tadeu? É, uhum. Que é do Hospital da Casa do Caminho, que ele faz um trabalho incrível lá. Então quem não conhece, a oportunidade de ir lá conhecer. Mas o São Paulo já sabe como é que é, é muita gente. Vamos, são 9h59, nós vamos dar uma esticadinha aí até as 10h30, né? E vamos para o nosso intervalo comercial com a música da Célia Tomble, Amor, Canto de Fé. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Tens fé, não te espante a dúvida, se erguer não. Se tens fé, se agigante a força no teu coração. Se tens fé, seu servo humilde a perseverar. Se tens fé, se a voz que emudece, por exemplo, falar. Se é de fé, o teu verbo não há de calar. Se tens fé, a divina aliança não vai te faltar. Ergue sem medo tua voz e espalha bonança. Derrama no orbe cansado, teu canto ousado de paz e esperança. Eleva bem alto teu som e entrega o recado. Que há quem resguarde este dom, te guie, te guarde aqui deste lado. Eleva bem alto teu som e entrega o recado. guiar, quem resguarda este dom, te guie e te guarde aqui deste lado. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos alterando um pouco o nosso horário, porque nós temos aí pessoa importante, que nem o Maurício, que está aqui hoje com a gente, o vereador Petit, que está aqui com a gente, que também foi um dos fundadores do nosso programa, né, Jorge? E, então nós estamos aqui, continuando com o Maurício Tomé, falando sobre fé. Rui, deixa eu dar um recadinho aqui. É pedir o professor Ney Rodrigues e a Sueli que ganharam o ingresso para o teatro, né? E o Rodrigo que foi lá atender o telefone e só pegou o Ney e a Sueli. O professor, por favor, rapaz jovem... Pode deixar que eu ensino ele como atender, como faz o telefone. O Fernando está aqui hoje, vai dar umas aulas para ele como atender o telefone. Porque como a gente vai mandar seu nome lá para o teatro, você liga de novo aí, por favor, Ney. E fala o nome todo e o nome da Sueli também, né? Meus parabéns pelo filho. Isso que eu ia falar, e o Fernando está aqui. Poxa vida, eu fiquei felicíssimo do Marcão ter ganhado também, porque o Marcão é um batalhador que está aí não sei quanto tempo. O Marcão, a gente fala assim, tem cara que está presente a vida toda, o Marcão está presente a vida toda. A gente vai lá, por exemplo, todo domingo a gente lá na feira do Jardim Satélite, o Marcão está lá. Então, tudo quanto é coisa da Zona Sul, o Marcão está envolvido, está querendo resolver, está querendo ajudar uma pessoa. E fora a amizade que a gente tem pelo Ney, né? Ele também lá o tempo todo batalhando junto, quer dizer, ele junto com o Marcão. E a gente bota muita fé no Marcão aí também, né? Então a gente dá os parabéns pro Marcão e pro Ney, pra Sueli, né? Até que enfim, né? Demorou pro Marcão ter ganhado. Ainda bem que foi dessa vez. Eu acho que a gente tinha uma ideia disso. Quando eu encontrava com o Ney, eu falava, eu acho que nesse ano o Marcão vai ganhar. Eu falei pro Ney, no dia que fui lá na feira, faz. O Marcão tá lá dentro. Daqui a pouco chega o Marcão e fala, Marcão, você tá lá dentro da câmara dessa vez aqui, né? E outro também, que depois o Fernando fala, é nosso querido amigo José Dimas, né? Também que já veio aqui no nosso programa umas 3 vezes falar com a gente, ficamos muito felizes do José Dimas ter ganhado também. Que é católico, né? Foi padre, ex-padre. Né? A gente só não sabe se ele está salvo agora, porque quando o cara é padre, ele já está salvo. Agora ele é ex-padre, né, Dimas? Agora tem que. Mas ele é uma pessoa fantástica. Agora Dimas, entra, né, na política. Exatamente. Ele tem que ver agora, né, Dimas? Agora não, né? Ele já faz um tempinho na política. Ô, Fernando, então o que você achou aí também? Foi renovação, tanto o Marcão como o Dimas, né? Sim, foi grande renovação, se eu não me engano, foram 8, né? Eu encontrei com o assessor do Marcão na feira, os assessores gostam de ficar conversando, panfletando, tudo. Ah, o Marcão, eu tinha falado, uma das minhas previsões era o Marcão entrar, ele já vem vindo batalhando, sempre crescendo, né? As duas, se eu não me engano, foram 2, e essa terceira eleição é marcante, né? Tampão entrou na terceira eleição, Juvenil Silveira entrou na terceira eleição, o melhor vereador de todos os tempos, São José dos Campos, entrou na terceira eleição, o senhor Luiz Petit. Legal. Fazer propaganda. Então, a terceira parece que é sempre um ponto de equilíbrio, a pessoa vem ainda não desistindo do seu trabalho, porque para ser bem votado em 2 eleições não entrando, ele tem um trabalho para a comunidade e ele acaba tendo esse resultado positivo na terceira eleição. O Zé Dimas é uma exceção que a gente tem que procurar na história da política de São José. Ele entrou pela primeira vez como candidato e entrou. O Zé Dimas tem uma imagem muito boa, experiência no governo, né? Isso ajudou ele compor a sua campanha, e ele vai ser bem-vindo. Já conversei com ele, já sentei um pouquinho, né, para trocar algumas ideias, e a gente teve uma renovação de alguns nomes que eu enxergo seriedade na política. Eu fico muito feliz, né? Eu acho que o político tem que ter esse ponto, tem que ter seriedade, tem que ter ética. A gente está vendo uma realidade em Brasília que a gente fica muito triste, né? Quando a gente liga a TV, abre um jornal, uma revista e vai ler as histórias da política em nível nacional, está muito triste. A gente precisa reverter isso, nada como no município que você vive fazer uma política diferenciada. É, porque a gente vê a negociação lá no Congresso, lá na Câmara, no Senado, o pessoal está mais preocupado com eles do que com o povo. E quem está sofrendo aí, está sofrendo com essa dificuldade toda, é o povo, não é o Congresso. Porque eles ganham bem, são bem remunerados, Mas o povão que está passando apertado aqui, sofre muito, né? Os serviços prestados pelo município, pelo governo, acaba sendo de má qualidade justamente por ter corrupção. Justamente. Aqui, sem defesa política, eu acho que a política tinha que ser um modo diferente. A característica principal teria que ser a honestidade. Ouvi uma vez de Fernando Henrique Cardoso em uma palestra, já pensava assim, mas fortalece o pensamento. Você tem que ser honesto, tem que ser honesto. Infelizmente, no Brasil, a gente vê vários campos com não sendo honesto, né? Policial, médico, escola desviando verba. A gente tem que ter uma mudança generalizada no país. E o político, ele é vitrine, né? Todo mundo olha a atuação do político. É um exemplo, mas que a gente precisa mudar o Brasil num geral. É urgente isso, e a gente está num momento propício, né? Com a Lava Jato, com os acontecimentos da justiça que nunca a gente pensou que ia ver, é um bom momento dos políticos reverem os seus conceitos na hora de atuar. É, e as pessoas têm que entender que a corrupção tira dinheiro do governo, tira dinheiro de empresas, e quem sofre com isso são os pobres, são Sim. os humildes que não têm a quem recorrer, né? A corrupção mata, né? É. Quando você vai no hospital, não tem um atendimento, fila no hospital. A gente vê a situação do Rio de Janeiro, a saúde pública no Rio de Janeiro, é vergonhosa. Isso é sinal de corrupção, infelizmente. Mas quem sabe um dia a gente vai acabar com a corrupção no país e, consequentemente, oferecer serviços públicos adequados para a população que sofre tanto. O dia que esses políticos for obrigado aí nos hospitais do SUS, daí vai melhorar o SUS, né? Vai melhorar agora, a saúde pública. Agora, dia 10, né? Amanhã, tem a votação das 10 medidas contra a corrupção. Ali já vai ser muito importante o acompanhamento da população. Está tendo uma campanha muito forte. Eu acho que os políticos não vão fugir de votar essa lei, que já tem uma mudança, né? Já tem uma lei rígida, né? Punições severas. Isso sim funciona, né? Quando esses políticos chegando agora para como vereador, deputado, prefeito, eles veem que vai ter punição, quem sabe dar uma freada. Falta um pouco de punição no país e tem que ter para que mude um pouco esse modo de agir. Vamos então continuar o nosso programa, vamos. Hoje nós estamos misturando aqui política com fé, né? Deixa eu falar, aproveitando um pouquinho, né, que a pergunta hoje ali é fé na prática, né, Rodrigo? Eu tenho um exemplo muito bom, né, em casa. A chegada do Renato me fez realmente colocar em prática a nossa fé, que o Rui sabe, vocês, o Jorge, esses amigos próximos, eles sabem como foi demorada essa chegada e assim, era o que eu mais esperava na minha vida, com a chegada do Renato. E depois, surpreendentemente, a gente achou que não vinha mais ninguém por aí, né? Vem a Isabel, deixando a gente muito feliz. Eu costumo falar que com o Renato estava pouca bagunça em casa, a gente já trouxe a Isabel para bagunçar um pouco mais. Mas é uma delícia, e realmente é Deus que faz esse caminho, né? A gente tenta, a gente fica afobado, quer, mas o caminho está escrito, e graças a Deus chegou o Renato e a Isabel. O Renato foi votar comigo, quem acompanha no Face sabe, eu já contei, e contei uma história, vou contar aqui em público, né? O Renato foi até a cabine comigo, eu apertei 45. Quando eu fui apertar o 605, o meu número, o Renato pôs o dedo no verde para confirmar. Aí eu consegui puxar ele com calma. Não, quase que eu votei legenda por 45, já ia ser uma soma pro partido. E não votou em você mesmo. É, quase não votei em mim mesmo. E aí o pessoal ficou falando, né? A Nara, minha esposa, falou assim, a Univap inteira ia ouvir assim, não, velho, não faça isso. Não, tá aparecendo um candidato aí uma vez também, que o candidato não teve nenhum voto. Né? Não teve nenhum voto. Eu falei, pô, mas é impossível. Naquela época que era a mão, né? Que conferia a mão, falei, não é possível. Pô, o cara não tem nenhum voto, tem que pedir revisão. Aí foram conversar com ele e falou, não, eu vi que eu não tinha chance mesmo, dei um voto pro amigo. e teve aquele um que só teve um voto. Aí ele foi dar bronca na mulher, falou, mulher, mas peraí, eu não tenho voto aí dos outros, tudo normal, mas de você, ela falou, peraí. Os outros não votaram em você porque não te conhecem. Eu não votei em você porque eu te conheço. Então tá aí. Eu também tenho um conhecido meu lá de Paraibuna, que em todas as pesquisas, candidato a vereador, todas as pesquisas davam ele. Ele. Quando chegou na metade da campanha, ele começou a falar, pessoal, eu já estou eleito mesmo, então vota no fulano de tal, que é do meu partido, para ajudar. Ele perdeu a eleição. Os caras do partido dele ganharam, agora ele perdeu. Mas, pô, é um perigo. Muita gente chegava comigo assim, você já ganhou. Eu falei, não, mas eu preciso do seu voto, né? Para que aconteça isso, eu preciso do seu voto. E às vezes alguns adversários usam isso, né? Ah, claro, fulano está ali, tá, é forte, já está eleito. Não, é um perigo. Você tem que trabalhar muito. Você faz o trabalho durante os 4 anos, a campanha vem fechar, né? Vem fechar esse complemento desse trabalho. não pode largar a mão, não. Mesmo que se você desvaloriza o voto do eleitor. Porque sim, ele falou, peraí, se você falar, não, já tá, tô tranquilo, o cara fala, não precisa mesmo do meu... E o político ainda corre um sério risco, né? Diminuiu a campanha, eram 3 meses, agora são 45 dias, você não consegue visitar todo mundo que você aposta que seja o seu voto, pela amizade, pelo trabalho que você faz, e aí você não consegue visitar, algumas pessoas ficam bravas, você não veio, né? Algumas ainda falam, você não veio, mas o seu voto continua aqui, mas a gente não ia conseguir mesmo, né, Rui? Diminuiu pela metade, como eu estava falando. Foi muito importante a diminuição, profissionalizou a campanha, menos gastos, a cidade mais limpa. Eu acho que daqui a pouco é só aprimorar, que a gente vai ter campanhas limpas, com custo baixo, e aí você começa a ver políticos que têm que trabalhar de um modo diferente. Não adianta gastar um rio de dinheiro. E a gente, eu falo para o Rui, né, os dois primeiros colocados nessa campanha, eu e a vereadora Dulce Rita, fomos os que menos gastaram com os candidatos que iam para a reeleição. Os menos gastados. Então a gente tem um gostinho a mais para esse resultado lá em cima. Não, e os quatro que primeiro colocado tem obras atrás. Sim, reconheceram, tem trabalho, né? Foi reconhecido. Isso. Vamos lá, Maurício, então. São 10 horas e 17 minutos. Passa rápido demais, né? Passa rápido demais. Maurício, faz as colocações aí que você também tinha coisas que falou, poxa. Tinha algo importante aí pra gente falar também sobre essa fase que você passou, né? Eu quero agradecer, na verdade. Uhum. Quero agradecer a Maria José, que a minha dirigente de escola de aprendizes, que me ligava muitas vezes lá no hospital. Às vezes mandava uma mensagem pelo WhatsApp, mas ela queria mesmo, era no tete a tete, no nosso padrão original, né? Voz. A Rosa Maria, que não tem, né, WhatsApp, ela não usa esse tipo de tecnologia, ela era uma das pessoas que ligava no telefone do hospital. Então, estava sempre perguntando, quase que diariamente. Então, quero agradecer demais. A Núcia, lá de Ipatinga, ela está no grupo do WhatsApp do Vivência Espírita, e ela entrava para falar comigo, não só dentro do grupo, mas às vezes só entre nós dois. E ela me deu muita força, me passou algumas palavras assim que fortaleceram bastante a nossa fé. Eu até brinquei com ela, falei assim, agora eu tenho uma gratidão, não é uma obrigação, é um prazer, eu quero muito ir lá em Ipatinga fazer uma palestra no centro onde ela trabalha lá. Então agora está o compromisso aqui no microfone da Rádio Piratininga para dar um pulo aí em Ipatinga, certo, Núcio? Tem outras pessoas aqui da cidade que entraram em contato, o Edson lá do Jefa mesmo, a gente trocou algumas ideias. Um monte de gente, o Forcato, por exemplo, falou assim, ô Maurício, agora você tá bom? Vem aqui fazer palestra aqui em Pina, que o negócio dele é pôr para trabalhar, né? E ele fala assim, poxa, você não tá respondendo, né? Fica tranquilo que eu vou aí, viu, Forcato? Vou dar um pulo aí. Então você aprendeu, que você arruma bastante compromisso para você não ir embora tão rápido. Exato, o Forcato é um desses que me arruma bastante, se eu deixar, ele marca uma vez por mês lá em Pina, mas pode deixar que a gente vai dar um jeito. A nossa amiga Graça aqui do Vivência também, sempre deixando um carinho conosco. E um monte de gente que mandou mensagens para mim, me passando essa energia, porque essa energia é muito importante. Eu realmente, toda vez que alguém pede, eu falei isso no grupo lá, toda vez que alguém pede uma oração, eu faço, eu paro um minutinho e dedico. Façam isso. Não é só para ficar mandando bom dia, mandando aquelas desenhinhos fofos, né? As mulheres falam, que coisa fofa. Não é só isso, não. Na hora que alguém tá... Ó, já vou dar a dica. Nós temos um amigo nosso que tá precisando muito de oração, que tá lá no Hospital da Vila, que é o Elcio Curuçá. Então, ele tá passando uns perrengues lá com o coração dele. E ele fez como eu fiz, né? Pediu ajuda para os amigos, colocou uma mensagem no Facebook. Quero deixar meu abraço para você, que é uma pessoa muito bacana. E vou fazer uma visita para você aí no hospital. Eu quero aproveitar esse gancho, falar para as pessoas espíritas olharem para o Bezerra. Sim. O Valdir Bezerra, que está paraplégico, A esposa dele também tem dificuldade de saúde. E ele mora na rua Montevidéu, cidade de Montevidéu, número 13, lá na Vista Verde. Se vocês puderem fazer a visita, puder ajudá-los até financeiramente, seria uma boa, tá? Porque nós pedimos aqui, e tem o senhor Vicente e o Sandro, lá do Jefa, que nos ajudaram para que a gente pudesse até pagar as contas de água, mas a conta de luz não deu para a gente pagar lá pro Bezerra, né? Então, aqueles que quiserem ajudar, tá aí, que já fazem 10 anos que ele está paraplégico, e era um trabalhador aqui da doutrina, principalmente do Grupo Espírita Francisco de Assis, do Jeff, e que está precisando de muito apoio. Agora vamos para os nossos sorteados. Os nossos sorteados de hoje, quem são? Sorteio, música do Rodrigo. Olha lá, os livros. Quem ganhou, os ganhadores do livro é a Maria Amélia e a Eva Aparecida. Então, o livro é o seguinte, né? O livro é esse livro do Maurício, que o Maurício trouxe aqui. Os 12 Segredos de Jesus. Muito legal, né? Um livro, assim, pra gente... pra elevar a nossa autoestima também, né? Um livro pra gente ter motivação. Então, um livro bacana, segundo o Maurício, que já leu o livro, é claro. Por isso que ele tá distribuindo. E o almoço... Ah, então foi a Maria Amélia e a Eva Aparecida, as ganhadoras do livro, que poderão retirar lá na livraria Casa do Caminho a partir de amanhã, às 13 horas. E o almoço nordestino, a Cida Ferreira, que ganhou. A Cida Ferreira é a Cida do Barbosa? A Cida Ferreira é a Cida do Barbosa? Não, Maurício? Então, a Cida Ferreira que ganhou. A Cida Ferreira que ganhou. Então, dia a Cida, 23. O almoço é dia 23, viu, Cida? Então tá reservado dois aqui para você, certo? A Cida e o Barbosa, vocês foram lá para almoçar lá no Célio Lemos, dia 23, que é o almoço nordestino, porque o Barbosa é nordestino. Não sei, ele tá meio fazendo meio regime, mas quem sabe lá se ele não... Né? Pernambuco. E ela faria azeite de dendê ou não? Tem tudo. Então, tá a receita toda aqui que a Adriana passa pra gente. A Adriana passa pra gente aqui no WhatsApp, todo o cardápio lá da feira nordestina, né? Da feira não, do almoço nordestino, né? Que agora eu perdi aqui. E os ganhadores da peça de teatro, né? Foi o Ney Rodrigues, professor Ney, que eu já tinha falado antes, e a Sueli, né? Que é a esposa dele. Então, o casal aí, que também o nome de vocês, daí eu já coloquei, já passei lá para o responsável, e lá na portaria é só falar que vocês ganharam o ingresso aqui no Vivência Espírita. Pode ser no dia 15, como não foi colocado aqui, pode ser no dia 15 ou no dia 16 de outubro, lá no Teatro Colinas, certo? Semana que vem a gente repete aqui de novo, né? Tudo bem? Vamos... Deixa eu ver se eu tenho que falar mais alguma coisa. Acho que não. Tchau. Fernando? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Também dar um agradecimento aqui em público ao Paulo e à Leia. A gente foi naquele lançamento de CD sexta-feira, né, Rui? Chegando lá, aquele ambiente muito bonito, harmonioso, muito gostoso. Foi, assim, eu falei pro meu pessoal que foi um encerramento de campanha, que sexta-feira à noite, né, super cansado, o Rui falou assim, vamos lá no lançamento, rapidinho e tal. Chegamos em casa 11 horas da noite, mas foi super prazeroso. Chegando lá, o Paulo e a Leia, com todo carinho, queria agradecer. Conheci o pai e a mãe da Leia, né? Amigos do meu pai, fiquei batendo um papão lá. E também com aquele show de uma cantora de São Paulo, a cantora lírica. Andréia, né? Que deixou a gente bem contente, assim, bem à vontade pro final de campanha. Obrigado, um prazerzão encontrar com o Maurício. Falei em off pro Maurício aqui que hoje foi muito gostoso. Encontrar o amigo, assim, em um programa cheio de participação. É o recorde de público, o Maurício aqui com o retorno. Seja bem-vindo à vida novamente, que ele falou que teve o nascimento de novo. E o Maurício faz grande falta aqui, faria grande falta, porque é um grande profissional. Abraço. Convidaram ele para começar a participar de lá e ele não aceitou não, ele falou que preferia ficar por aqui mesmo, né? Aí mais um aviso, dia 16, nós não sorteamos hoje não, mas semana que vem a gente vai sortear mais um convite lá para a feijoada do Missionários da Luz, que será no dia 16, no próximo domingo, a feijoada lá que tem que tem todos os meses, né? Nos Missionários da Luz, que acontece lá na Casa de Repouso nosso lá. Semana passada eu sorteei dois e no domingo vou sortear mais dois novamente. É, aniversário também da nossa Antônia do Grupo Castelã, dia 11, né? Ela faz aniversário, grande amigona Maria Antônia, né? Um grande abraço para ela, estava esquecendo aqui, né? Tchau para vocês. Agradecer a participação de todo mundo também. Só avisar que lá o site que comentou até do Paulo e a Leia é espiritismocommusica.com.br. Eles lançaram um site novo, né, foi até com a ajuda do Rafael Oliveira, que também é colunista, ajuda a gente a publicar os artigos no site do Vivência. Ele ajudou eles a montar o site. Ficou muito legal. Depois eu vou divulgar aqui o link para vocês, espiritismocommusica.com.br. Agora o nome está muito mais fácil, aquele nome enorme que tinha antes. Mas está muito bom o site, vale a pena entrar e ver. Outra coisa que eu queria convidar vocês para assistir o Fantástico hoje, que vai ter uma reportagem sobre o professor Arnaldo, que é de professor de física lá do ITA, que ele passou por uma cirurgia inédita, né, que tirou um tumor, com ele falando, fazendo cálculos para ajudar os médicos. E o legal é que ele foi no Recanto de Luz e Mancheila antes de fazer essa cirurgia. Então ele foi buscar um apoio espiritual, né, isso que é interessante. Vale a pena assistir hoje o Fantástico para ver como foi essa cirurgia inédita aí no Brasil. Tá bom? Obrigado a todos, convido o próximo programa às 8 horas e também a baixar o nosso aplicativo aí da Rádio Online Vivência Espírita. É, nós temos também que convidar, viu, Jorge? Dia 26 nós vamos ter a entrega da Medalha Mérito Legislativo para a Obra Social Célio Lemos, pelo conjunto de trabalho que a Obra Social faz. Vai ser numa quarta-feira a partir das 18 horas. Então, convidamos os espíritos para participar desse evento. Queremos agradecer a Graça pelo trabalho maravilhoso que ela faz aqui do cafezinho, da água. Queremos agradecer também a Regina Vilhena, que está aqui conosco, a Edilene, que esteve até agora com a gente, e a Camila, que veio aqui trazer os remédios de Ribeirão Pires para nós aqui, né? Sim, ontem foi um dia que foi bastante gente, muito especial lá no Recanto, também teve os trabalhos. E parece que não coube no seu carro, está no carro do Marcelo. É, né? Mas ele está vindo aqui embaixo trazer. Ah, tá trazendo? Oh, é tanto remédio que eles doaram para a gente que não cabia no carro. Opa, que bacana. Então nós agradecemos ao nosso grande, querido amigo Maurício Tomé, que nasceu de novo, para que ele faça o encerramento do nosso trabalho e também o microfone para os seus agradecimentos, e volte sempre, viu, Maurício? Você já faz parte da casa, assim como o Fernando Petit, né? Agradeço muito essa oportunidade mais uma vez. Muito obrigado por todo esse amparo que vocês me deram durante esse período. A todos que estão ouvindo aí na rádio, aos grupos, os nossos amigos espíritas, e também agradeço aos nossos irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular, que fica lá em Santa Isabel, o pastor Sandro e a pastora Magda. São pessoas muito bacanas, e toda a comunidade da Igreja do Evangelho Quadrangular. Também deixo um abraço para Elias, que é irmão da Leia, que me perguntou em quem que ele deveria votar. Adivinha, né? O Petit, o negócio tá tão em família, você falou. E o Elias é uma figuraça, o irmão da Leia, gente finíssima. E aí a todos que estão participando, que estão conhecendo essa história, antes da gente encerrar, que vocês possam encarar a fé como essa mola propulsora que leva a gente a muito além daquilo que a gente imagina que é possível. A fé que Jesus nos ensinou, essa fé que transporta a montanha daqui a acolá. Aquela que faz com que o grão de mostarda se torne uma das maiores árvores da natureza. É essa fé que a gente tem dentro de nós. Então nós vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade. Lembrando mais uma vez de Kardec, nesse dia 3 de outubro, nosso codificador que nos trouxe tantas elucidações nesse trabalho da codificação, a quem agradecemos demais pela organização da nossa doutrina espírita. Vamos fazendo uma oração especial pelo nosso país, que passou por esse momento de eleições, para que nessa nova legislatura os políticos possam honrar os votos e levar o país, o nosso Brasil, a nossa São José, numa condição melhor para o nosso povo, nos anseios de um país mais justo, de um país mais ético. Vamos orando também, em especial pelas religiões e pela nossa doutrina, que leva o consolo, que leva o consolador, que leva as lições do nosso Mestre Jesus. E vamos sempre agradecendo a Deus pela oportunidade dessa vida, dessa encarnação de cada um de nós, para que possamos, dentro de cada talento que cada um de nós recebemos, exercer nessa encarnação aquilo que é esperado de cada um de nós, que a gente leve o nosso talento por todo canto, e quando a gente retornar para a pátria espiritual, que a gente possa se orgulhar do trabalho que fizemos. Que assim seja, graças a Deus. Felicidade do amor, do perdão, de vencer espinhos e flores plantar. Revejo o Mestre Jesus caminhando sem cruz, um sorriso meigo, a palavra de luz, teu jeito sublime de ser e de amar. Te encontrar, a ver teu semblante de paz, volto a pegar em tua mão e pedir perdão. Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.